no ar o Estádio 97, pela Energia 97. Hoje um programa diferente, afinal de contas, Zé Antônio fez uma reunião comigo, Zé Antônio e Fernando Constantino fizeram uma reunião. E hoje o Estádio 97 vai falar de política do Brasil. Política do Brasil hoje, complicada, uma política realmente muito ruim, certo? Muita crise, então temos que abrir espaço para esse tipo de coisa. Temos que abrir, não adianta ficar gritando aí, tá fechado o microfone. O Zé Antônio fez uma reunião comigo, Zé e Fernando, os dois donos da emissora. Vamos falar de política, tudo, vamos falar tudo. Vou falar de música também, ele falou, pode falar de música. Aí falei, Zé, e futebol que eu tô... Não, hoje não, hoje não vamos falar de futebol. Não vamos falar de futebol. Vocês acham disso? Péssimo, mano. Olha, eu seria até solidário a você. Não, eu queria cantar a música. Velho. Desde 2001 que o Palmeiras vem passando uma vergonha por ano assim, azedão. Ó, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. É gol do Chapecó, graças a Deus. Não combina, pô. Oh. Não rima. Cadê o seu Bento também? Não, o seu Bento, você acha? Pergunta o seu Bento. Ah, porque uma hora, mas quando tá ganhando... Bagagem. Quando tá ganhando, mas, placar, é vocês, né? Mas o placar ele fez. Ah, fez, tá aqui o placar. Obrigou, né? Como assim obrigou? Obrigou nada. Ele não queria. Não queria o cacete. Desde falou... ontem ele já divulgou lá no Facebook que ele ia fazer o placar, na hora que acabou o jogo, como não? Não. Aí claro, é aquela história, não. Né? Agora ele... Bom, tipo, é vocês, ele falou não. Então, não Motinha, é não. Vamos ao que interessa. O que você quer falar? Vai. Eu falo, vocês estão descumprindo uma determinação da direção. Não. Eu não quero nem saber. Descumprindo. É, não. Descumprindo. Ó, eu não vou falar nada. Ô, mano, eu não falo Palmeiras. Do futebol. É bom mesmo. Tchim! O Palmeiras. Tchim! O Palmeiras, vamos começar com o Xi. Ô, Domênico. O Palmeiras é. O Palmeiras fecha a tampa, velho. O Palmeiras é igual a Páscoa. Uma vez por ano tem chocolate. Hã? Vamos aqui. É verdade, é verdade. Vamos começar com desde 2001. O líder, né? É que também dá uma patinadinha, hein? Patinadinha nada. Sim, senhor. Patinadinha nada. Vantagem extremamente administrada. Não, mas tem 5, viver a 7, cai pra 5. Campeonato brasileiro, Domênico Gato, é igual transporte público e horário de rush, velho. Que é isso? Não entendi. Você não consegue estar folgado. Aliás, você não consegue estar sozinho. Desculpa, eu não convoquei aqui os dois da categoria de base, que hoje vão fazer as vezes aqui. Sim, sim. Hoje, por exemplo, de novo, o Mucuru. Opa, eu não vou falar deles, não, porque ficou Mucuru agora. Mucuru. Mucuru representando Sombra, Mucuru, né? Fazendo as vezes do Sombra São Paulino, tá certo? E o nosso Fagner, que não é o cantor, que não é Borbulhas de Amor. Não. Na verdade, é o Esmiga. É esse aí, Domênico. Que é o RG3. Não, 4. Para... 4, 3 é o outro. Não, é 3. Não, o outro é o 2. RG é o RG1. RG2, aquele é RG3. Não, o 3 já tem o outro. Tem o outro é o 3. O Rodrigo é o 3. Ah, é verdade. O 2 gravatinha. É um manda Jesus, abraço. 2 RG, é verdade. 3 ele é o 4, é verdade. Ele é o Smeagol. Esse é o RG4. RG4. Eu já fui no show do Fagner em Fortaleza lá. É bom, hein? O show do Fagner é da hora. Bom, bom. Wagner, Zé Ramalho, Alceu Valença. O lado ruim desse nome é que todo lugar público que você vai tem a piadinha do Fagner. Borbulha de Amor. Não, mas Fagner é bom, mano. Ô, oh, mano, Domênico, você tá muito felizinho, né? Lá do Corinthians, ô. Coringão, Matinha. Eu não estou felizinho aqui. Eu tenho a consciência de que tomamos uma verdadeira piaba, mas ainda temos parte, uma Copa, né, do Brasil pra ganhar. É. Que pode apagar se ganhar. Ô, mas mano, desse jeito não ganha. Mas depois eu falo. Fala com os caras. Vamos lá, Coringão. O Tite aí falou assim que foi o derby foi muito difícil, né? Que porra de derby, é, né? E valorizou. Na boa, Matinha, não utilize esses rótulos aí pra falar de jogos. O Corinthians e Ponte Preta é derby? Não, é derby, acho que não. Também. Ponte da Capital e Ponte Preta. É derby. Derby é Palmeiras e Corinthians. Derby é Ponte Preta e Guarani, velho. Então, mas vamos lá. Ele valorizou o empate, viu, mano? Ele valorizou. Toledre, começou bem o programa. Parabéns. Valorizou o empate aí e falou o seguinte, que um ponto às vezes é importante, pode ser decisivo lá na frente. Olha, Mota, dadas as circunstâncias, foi mesmo. É porque tava perdendo, né? O Corinthians ontem, no primeiro tempo, ele teve chances aí de poder virar, talvez, pro segundo tempo ali com 3-0 no placar. O Corinthians poderia ter aberto uma vantagem muito maior do que aquele 1-0 que o Corinthians fez. O Corinthians deu ao luxo de perder alguns gols ali que não poderia ter perdido, cara. O time que tá buscando título não pode perder o gol que o Jadson perdeu. Por mais que o Jadson tenha feito um golaço, ele até naquele gol que ele perdeu, ele deu uma cavadinha no goleiro ali, o Rodinei acabou tirando depois em cima da linha, ele recuperou um lance que ele havia dado de presente pro Corinthians, mas é um lance ali que você tem que encarar como gol perdido. Era um lance cara a cara com o goleiro. Por mais que o Jadson tenha dado a cavadinha, a bola tava entrando no gol e o cara foi feliz em ter tirado, mas não pode perder aquele tipo de lance. O Wagner Love chegou uma hora na cara do goleiro também, e o goleiro lá, o Marcelo Lomba, fez uma boa defesa, mas foi um outro gol perdido do Corinthians. Wagner Love perde gol, hein, velho? Ah, inúmeros, né? quando que ele não perde? O Malcom também, teve uma boa chance, Motinha. Cara a cara, tô falando de lances ali que poderiam ter sido capitais. Chances claras de gol. Felipe perdeu um... O Corinthians, então, já vou chegar lá. É, no primeiro tempo, o Corinthians acabou perdendo essas chances, hein? Ali. E poderia já ter virado ali com um placar elástico em cima da Ponte Preta. O calor em Campinas ontem estava muito, muito forte. E o Corinthians acabou se desgastando. Criou muitas chances, correu. Acabou virando com um placar magro, mas tudo bem, estava na frente. Começou o segundo tempo. O Jadson fez uma boa jogada ali pela direita, na linha de fundo. Ele cruzou para dentro da área. O Felipe sozinho, embaixo do gol, cara, sem goleiro. Ele acabou chutando por cima. Vamos falar, mas é zagueiro. Bacana, o cara chutou uma porra de uma bola o dia inteiro. Sozinho, né? Chegou na frente do gol ali. Não tô falando que ele tem que fazer um gol de bicicleta, mas chutar uma bola. Num gol que tem sete e pouco de largura, por quase... tem sete e pouco de largura, por quase 2,5 de altura. O cara chutar uma bola daquela lá sozinho, repito, sem goleiro. Praticamente embaixo do gol, por cima, cara. Não dá. Depois desse lance, ô Motinha, a Ponte Preta tomou conta do jogo. Virou a partida contra o Corinthians ali com méritos, correu, foi mais objetiva, teve talvez um aproveitamento melhor nas finalizações. Aí vamos falar, ah, mas o primeiro gol da Ponte Preta aí tava um pouquinho à frente. Até acho que tava um pouquinho à frente. Só que aquele tipo de lance, velho, que não dá pra execrar o árbitro. Não dá, né? Qualquer um ficaria na dúvida ali, né? É o tipo de lance, Motinha, que só no tiratema você vai ver que o cara tá um pouco à frente. Só que, se essa jogada fosse a favor do Corinthians, ia estar cheio de imbecis na mídia, que eu tava falando no caminhão. Fala a verdade, né? Imbecis, não. Fala a verdade, Corinthians. Imbecis, cretinos, idiotas. Imbecis, eu peguei leve. Não. Imbecis, cretinos, idiotas. Eu tava falando que o Corinthians é beneficiado, que o campeonato tá manchado, que o campeonato cué, enfim, esse monte de choradeira. Mano, mas qual a diferença de imbecil, cretino e idiota? Não é tudo, meu irmão? São sinônimos, mas se vocês entendem que eu peguei pesado aí com imbecil, eu volto aí e critico ainda com os outros termos que eu utilizei. Retiro o idiota também. Porque querendo ou não, Motinha, o campeonato, tá certo? Ele tem erros de arbitragem a favor e contra todos os times. É que contra o Corinthians, a mídia não gosta de pregar e começar a bater na tecla, tá vendo? Ó, o gol foi irregular. É mais vantagem aí o cara comentar quando o lance é a favor do Corinthians. Quando é contra, todo mundo deixa quieto. Então, volto a falar aqui. Eu não fico esse mimimi, não. Ah, porque o árbitro prejudicou. Ah, isso e aquilo. Volto a falar aqui. Por mais que o cara tivesse, talvez, aí meio metro à frente, coisa que não tava, eram alguns centímetros ali que o jogador da Ponte Preta tava à frente. Mas é o tipo de lance que não dá pra execrar a arbitragem. Quando eu volto aqui a falar aí que o Corinthians aí de vez em quando é beneficiado sim, é pelo péssimo nível da arbitragem do futebol brasileiro. Enquanto não houver a ajuda do recurso eletrônico, que inclusive ontem, daqui a pouco a gente vai comentar no decorrer do programa, existiram lances polêmicos aí no jogo do Palmeiras, mas que na minha opinião, por mais que a FIFA não determine isso daí, que a International Board ainda não tenha aprovado, mas se for pra corrigir algo que teoricamente estava errado, eu sou a favor sim, mesmo que de maneira informal. Eu sou sempre a favor aí de reparar um ato injusto. Mesmo que a FIFA ainda não dê aval para que utilizem o recurso eletrônico, mesmo que a International Board está cheio de cara ultrapassado lá, e quando eu falo está cheio de cara ultrapassado, não me refiro a... Não é isso não, Mota. Inclusive, respeito muito os idosos. Não é a idade, é a filosofia, calma, o pensamento. Eu respeito muito os idosos aí, não acho que o cara que às vezes tem uma certa idade, que o cara é ultrapassado e retrógrado, não. Às vezes o cara tem 18 anos e também tem o pensamento retrógrado. De velho, né? Então, querendo ou não, Motinha, eu me refiro aqui à ideologia que eles têm lá dentro. Não com relação à idade, tá certo? Tem pessoas aí que tem uma certa idade aí, ou já tem uma idade avançada mesmo, mas tem o pensamento muito mais jovem pra frente do que muitos moleques aí de 18, 20, 25. Então, querendo ou não, aí eu acho que quando houver a possibilidade de corrigir um erro, com recurso eletrônico, mesmo que a FIFA não tenha dado o aval, tá burlando a regra, dane-se. É, só acho que também não pode acontecer, Motinha, de um único time ou um único árbitro utilizar esse recurso. Se vai utilizar todos, de maneira informal, se coloque pra todas as partidas. Tá certo? Muito bom, mano. E a notícia aí, uma notícia aí que tá pegando no Corinthians, sim, né, mano? É a história do Ralf, né? Ralf. Tu fala direito, Ralf. Ralf. Grande Ralf. E é um monstro, fala a verdade, né? Baita então, jogador. É que a história é o seguinte, que o Corinthians ofereceu um contrato pra ele, mas é de um ano, né? E o Ralf queria um contrato mais longo, de 3 anos, né? Inclusive o Andrés foi até irônico, inclusive, né? Olha, Motinha, eu entendo o lado dos dois. Eu acho que pro Corinthians fazer hoje uma renovação com o Ralf tem 31 anos de idade, um contrato de 3 anos é um contrato muito extenso. Eu acho que tem que renovar sim o contrato do Ralf, é um jogador dois que tá jogando bola. 2 anos eu acho que é legal. Eu acho que tem que haver um acordo aí entre as partes aí. Eu acho que 3 anos pro Ralf, eu já acho que é um pouco de exagero. 2 anos eu acho que tá bacana. Que o Ralf aí, o Motinha, ele faz aniversário, ó, dia 9 de julho de 84. Ele tem 31 anos de idade. E com 33, tá certo? Quando ele estiver se aposentando, já acho que é legal. Acho que vale muito mais a pena ele aceitar esse contrato do Corinthians aí, tentar chegar num acordo aí no meio termo pra 2 anos de contrato, do que tentar se aventurar no futebol brasileiro. Porque ele sabe que hoje, com 31 anos de idade, por mais que hoje ele tenha esse futebol pra apresentar em qualquer clube, eu acho que nenhum clube, em sã consciência, hoje no Brasil, daria contrato de 3 anos. Mas você quer que ele se aposente aos 33, mano? Porque aos 33 ainda tem jogo. Oi, fala, aí, se ele estiver em alto nível, ele pode reivindicar um outro contrato. Aos 33 é cedo, eu acho. Boa noite, tá bom, seja bem-vindo. Amigo. Responda, Ralf merece um contrato de 3 anos? Não. 3 anos é muito. Eu faria 4 anos com ele. 3 anos é muito. Eu faria 4. Pode falar, Ralf é monstro. Um dos jogadores dos últimos anos aí, com maior identidade com o Corinthians. Jogador que não dá um problema, jogador que não se machuca. Jogador que joga não pra caramba. Na mídia, né? Não, hein? Fazer não dá. Ó, a relação custo-benefício do Ralf não tem preço que pague. Ralf é ídolo da torcida do Corinthians. Pode renovar. Ralf joga a brincando. A diretoria quer renovar. Então, mas se quiser 3 anos, pode renovar 3 anos. O Ralf não, joga 3 anos. A diretoria 34, oferece 4. Um ano só. Quem? A diretoria ofereceu 1 ano pra ele. Não, vamos chegar num acordo, meio termo. 2 anos. Mas o Ralf pediu 3, é isso? É. Ah, pode falar. Tá, mas se ele confia no potencial dele e acha que ele tem bola, assim, aí eu concordo com o Benja, com 34 pra estar jogando nesse nível que ele joga hoje, ué, faz o contrato de 2 anos, depois renova por mais um. Põe a opção por quantos mais jogos um, com a camisa do Corinthians tem o Ralf? Inúmeros. Inúmeros. Inúmeros? São 340 e pouco, se eu não me engano. Pô, mano, mas renovou com o Danilo, 300, dá pra renovar com o Ralf. 340 e poucos jogos. Até o final do ano que vem. 340 e poucos jogos, não tomou um cartão vermelho, cara. Pô, o Ralf é jogador que você pode contar pra tudo que é louco. Tá era bom. Legal, né? Aposentar. Hã? No Corinthians, né? Não, nem aposentar. Se ele é 34 anos hoje, tem muito jogador que joga. O Ralf anda aquele... Mas hoje ele tem 31. Então, mas tu falando 34 quando ele se aposenta. Sim. Quando ele se aposentar, não. Hoje, jogador que se cuida, joga aí. Tá, o Zé Roberto tá jogando o Palmeiras 41. Jogador igual o Ralf, ele pode jogar fácil até os mas 37. Eu conversei com uma pessoa de dentro do Corinthians, Benji. A intenção da diretoria é renovar o contrato dele, sim. O que tá faltando aí são pequenos detalhes aí, mas eu acho que os dois, tanto o Corinthians quanto o Ralf... Já pagaram o que deviam pra ele, mano? Não, ainda não. A dívida não é pra ele ainda, a dívida é pros empresários. Dodô? Ah, tá. Vamos lá. Santos. Opa. Santos! Let's go! Ah, mano, sagrada da Vila, maravilhoso. Da Vila tá aqui também, né? Quem é? Pode falar aí, Matheus. Smigol? RG4. Smigol nenhum. Falei do... Smigol tá aqui. Ô, Smigol. O Santos teve uma grande vitória aí, hein? Fluminense, eu esperava mais do Fluminense ontem, viu? Eu achei que ia dar mais trabalho. Ah, esperava algo do Fluminense? Eu achei que ia dar mais trabalho. Pelo amor de Deus, hein? O Fluminense é uma porcaria. Pior que eu vi o Cavalieri e falei, o Rogério fez semana passada, ele não vai fazer igual. Não, né? E pior que acabou fazendo. Nossa, mas que gol, que furada, hein, também. E o Santos tá tão bom que até o Neto Berola tá jogando bem. Neto Berola. Agora, fala aí, 10 minutos o jogo tinha acabado, hein, mano? Menos o Leandro, né? O Leandro é impossível. É quem? Não importa. Leandro, é quem? Mas então, o Santos foi bem. Leandro lá, que veio dos porquinhos lá. Ah, é? Então. O respeito aí, hein? O Santos que tem agora, vai ter, como vai ter uma parada no Brasileirão, é 10 dias de folga pra todo mundo, né? O Santos vai estar tá com o DM cheio lá. O departamento médico do Santos tá bem cheio, hein, Osmigo? Mas se Deus quiser, o Giovani volta, né? Pelo menos pra pegar o São Paulo, né? É, lesão na coxa direita. É, né? Giovani. São Paulo de novo. Quem? Giovani. O Zeca tá com edema no quadril. Alô, Xerém. Né? O Victor Ferraz tá com dor nas costas. O Gabriel foi pra seleção olímpica. O Ricardo Oliveira e o Lucas Lima também estão na seleção principal. Mas acho que daqui 10 dias, Motinha, todos voltam já. É, o Dorival tava reclamando o seguinte, vai ter uma folga. Né? Tem que ser dito 3... isso, ó. Mas por quê? Ah, daqui a pouco vão convocar o Dorival pra alguma seleção também. Ah, calma. Então, o problema é o seguinte, o Dorival tava falando disso, que vão dar 3 dias de folga, né, jogadores. Só que eles não vão ter tempo de treinar, né, descansar os jogadores, vão estar cansados, se recuperando. Isso aí é prejudicial ao Santos, ele... Dorival, pelo menos, reclamou, né? É prejudicial, mas o pessoal que tá entrando, apesar de não ter nome e tal, eu esperava até menos, mas tá jogando bem o Neto Berola, o Marquinhos Gabriel, que eu achava que não ia ser também, tá jogando bem. O Domênico falava de, tá o Divino, hein? Também. Chiquinho jogou ontem no lugar do Zeca, se não me engano, aí, jogou aí, bem. Ô, Mota, só uma coisa, o Zeca se machucou. É, também, tá com dor na coxa. Não, então, ele foi cortado da seleção ali e foi o João Pedro do Palmeiras no lugar. Ah, Ah, tá. É, só informação aí de certo. O Santos aí que saiu pra decisão pra Copa do Brasil, né? Ah, saíram sorteio, né? Sorteio. O Palmeiras e o Santos decide em casa. O Santos decide em casa e o Palmeiras também. Também em casa. Primeiro jogo de fora. Olha só. No Morumbi e 21. Você gostou? Quem que parece que falou que tinha que jogar primeiro? Eu gosto. O Aidar ficou achou com medo. Que tinha que jogar primeiro em casa. Eu, o Aidar ficou Japa com medo gosta do Santos, hein, mano? O Mucuru falou. O Aidar pediu pra jogar as duas em São Paulo, hein? São Paulo tem calma, gente. É. São Paulo tem chance. O Mucuru que falou. É. Só vai ter chance de jogar primeiro em casa. Meu Deus, eu também acho. Eu também acho. É isso aí. Porque se fosse a primeira fora, tomar só a primeira fora, perdeu. O time do Santos é muito rápido. É mesmo. Ele queria que os dois jogos fossem no Pacaembu. Não quer mais nada, né, Aidar? É, Aidar. Ele ficou com medo. Aí ele não quer mais nada, né? Ele queria emprestado o Dorival Júnior também, seus amigos. Exatamente. E não vale gol do Ricardo Oliveira, né? Se quiser, a gente começa com a menos também, que dá pra ganhar. Ah, Motinha, você vai deixar, hein? Ah, deixa. Ponto aí, né? Olha, tá com uma cara que o Santos vai levar esse G4, a Copa do Brasil vai abrir a quinta vaga no Campeonato Brasileiro. Essa quinta vaga, ela talvez seja aberta mesmo. É, tem muito time ali entre os quatro. Isso sendo, Américo Gato, se nenhum brasileiro levar a Copa Sul-Americana. Porque se algum brasileiro levar a Copa Sul-Americana, coisa que eu acho difícil, aí diminui uma vaga no Campeonato Brasileiro. Ô, Chapecoense, Paranaense, Chapecoense e River. O Atlético Paranaense ainda tá? Tá. Tá. Chapecoense e River. É que a Chapecoense, Domenico Gato, ela não vai conseguir passar do Rio. River Plate versus Chapecoense United. A Chapecoense ganhou do Palmeiras, tudo bem. Então vocês vão brincar. Humilhação. Não, mas ela tirou o Libertad e foi roubada nos dois jogos. Mano, peraí. Os dois jogos. Não, pra ganhar do River não dá. Mas não vai ganhar. Não, também acho que não dá. Não vai porque os caras vão meter a mão na Chapecoense. Apesar que uma vez, não sei se vocês lembram, o Eti Jundiaí foi pra Libertadores. E ele enfrentou o River Plate em Jundiaí. O Goiás não chegou na final contra o Independiente? O Eti Jundiaí ganhou do River Plate em Jundiaí. Agora, é claro, outras circunstâncias. O River tá afim de defender o título dele. É o campeão da Libertadores. Não tem como, é muito difícil. Não é que não tem como, é muito difícil. Vamos, próximo. Calma, antes do próximo, não é assim que funciona. Calma. Estádio 97 em nome... acelerado. Estádio 97 em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Em nome de Esser, construindo com valor. E de volta à Banditec, né? É, vamos falar agora da Banditec. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching, a primeira com bolsas por mérito de 20% a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem a diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Ai, faz mesmo, hein? É verdade. Estádio 97, também em nome de impermeabilizantes, Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Vamos lá. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Tricolor! Ah, Tricolor ganhou, né? Contra o Atlético Paranaense. 1-0 aí com o gol do Rogério. Estou indo buscar meu filho na escola. Calma. E fico. Calma que você chega lá. Ou não. Calma. Calma. E você viu a jogada não do fico. Ganso pro gol do Rogério? Oh. Ele errou porque ele furou, animal. Ele deu chute no vácuo, porra. Se é o Valdir, é chute no vácuo. Se é o Ganso, é furado. Foi intencional. Corta a luz de bicicleta. Não, na verdade, um corta-luz. E o juiz, anulando. Nossa, vou te falar. Que é, E olha, e o São Paulo aí que anulou o gol do São Paulo. Ah, foi mal anulado. Mal anulado o gol do Rogério. Um gol impedido, que tava errado, e um pênalti que ele não deu. Tava meio metro em condição. A juizada é ruim demais, né, velho? Juiz é ruim de serviço. Quem ganhou não aparece. Se tivesse perdido, ia estar na mídia. Não assisti quase nada. Só assisti a tragédia com 9 gols. Fala a verdade, né? Baita jogo do Palmeiras, né? Sábado estava com meus amigos da Sensation Bus fazendo uma festa dentro do ônibus. Olha que legal. Puta evento. É, um abraço pra Bruna, pro Roberto, lá tudo gente boa lá. Fiz a festa dentro do busão. E ontem fui lá na festa na Portuguesa. Ontem teve aquela festa. Holy Color, que foi muito legal. Inclusive, também. Deixa eu me pedir desculpa que me, não vem me puseram um problema na sexta-feira, que nem é problema meu. Vem todo mundo aqui, o Estevão. É. Trouxe então, Carlão, da Perfect Waves, o Estevão, todo mundo da Portuguesa. Portuguesa. Desculpa entrar na manchete de São Paulo, desculpa, Mota. Não. Mas, gostoso, mas a Portuguesa esteve muito bem representada aqui, foi uma felicidade enorme. Tive um pequeno contratempo em minha moradia, né? Mas problema. Já resolvi. Mas vamos, então vi vida que segue. Mas vamos lá. Olha, o São Paulo que hoje por isso foi que lançado, né? Por que do juiz, Martinho, entendeu? E hoje foi lançado o relógio de comemoração ao mito, né? Relógio? Mito, relógio. Vários, da linha técnica. Ah, inclusive ouro. Vai estar na loja vai do estádio. Vai estar na loja do estádio. Vamos falar da loja sim, do estádio. Sim, logo, logo. Esse relógio vai ter o um relógio do mito na loja do estádio. Hoje foi lançado, né? Certo. E... o tonto, não é piadinha não, o relógio idiota. E é o seguinte, o mito falou o seguinte sobre o Osório. Falou que ele acha falou. Que é questão de tempo. Ah, é? Saída dele. Vai embora mesmo? Inclusive, há notícias aí, começou a pipocar notícias, que o Osório, que o México queria o Osório agora, porque ele tava tentando fazer um acordo com o México. O Beja falou, né? Pra dezembro. E aí? Pra se apresentar a seleção do México em dezembro. E aí, Domênica, México... México ou não? Tua mãe? Não, tô falando do Osório. Domênica. Ele vai pra lá no México. Domênica é vossa mãe, aqui é Domênica. México trouxa. Não, menina. Então, e aí a questão é o seguinte: que o México quer o Osório agora. Então, se o Osório decidisse vai se fica você, quarta-feira. Mota. Que já vergonha foi. Essa diretoria de São Paulo, hein? Se submeter a isso pro Osório. O Osório é um cara bacana, legal. Falar que é embora, vai, cara. Pô, cara, toda semana. Não, como não? Ah, sim, é o Palmeiras com o Valdir, hein? Agora você concorda comigo. Não, mas não, o que eu concordo é o seguinte: quando eu fui perguntar pra ele se confia na diretoria, ele falou não, ele foi sincero. Mas toda hora dá porrada na diretoria. Então, mas eu já tinha falado isso. Toda hora? Tá procurando pelo. E a diretoria do São Paulo não se manifesta pra nada? Eu acho nessa história toda, Benja, o Osório menos culpado. E menos culpado, Mota? Eu acho. Esse cara eu acho que a diretoria minou o Osório. Deixou ele sozinho nos piores momentos. Quando o São Paulo perdia, ninguém vinha defender o Osório, ninguém dava a cara a bater, só o cara, um cara que chegou agora, não conhece o futebol brasileiro, deu a cara a bater, cara, deu a sozinho. Cara. Olha a Mota, na boa. Ficou abandonado. Você acha mesmo que o Osório, se tivesse, por exemplo, a diretoria do São Paulo cumprido tudo que prometeu pra ele, tá? Deixando os jogadores sim. Ali à disposição dele, enfim, tudo que a diretoria prometeu, que a diretoria e o que ele esperava. Cumprido. Se tivesse acontecido tudo isso, você não acha que o Osório também sairia agora? Não. Você acha mesmo de verdade eu que ele acho, ficaria? Sinceramente, eu acho que ele ficaria. O Osório, Mota, ele sempre deixou claro, desde a época que ele estava fora do Brasil aí, dirigindo o Atlético Nacional, que o objetivo dele era sempre dirigir uma seleção. Ele sempre deixou isso muito claro e falou que é o sonho da vida dele. Ele veio para o Brasil, ele não é trouxa. Por mais que ele esteja aqui há pouco tempo, está aqui há cerca de 3 meses, talvez, talvez um pouco menos... Mas é um cara extremamente midiático. Ele sabe que ele dirigiria um dos maiores clubes do Brasil. Ele sabe que hoje no Brasil, diante das circunstâncias aí que os treinadores brasileiros estão sendo extremamente criticados, ele sabe que ele seria a bola da vez. Ele sabe que tudo que ele dissesse aqui ia repercutir muito mais do que quando ele estivesse na Colômbia. Você acha que a seleção do México está convidando o Osório? Nossa, porque ele é treinador 3 meses não, do São Paulo? Não só por isso. Não só por isso. Discordo, o cara, Benjamin, discordo. O cara ele nunca teve tanta evidência como ele tem hoje no Brasil. É, ele lógico, nunca foi tão comentado, mas é que tá. E nem na lá Colômbia fora, ele é conhecido. Imagina, ele lá fora. Que é, mano. Ele é conhecido. Gente, o que significa um treinador da Colômbia? Ele foi, semifinalista da ele foi finalista da Copa Sul-Americana. Tanto que quando saiu, semifinalista da Libertadores. Os técnicos do mundo, ele tava lá. O Mota, até aí o Guerreiro também foi eleito aí pela FIFA entre os 70 melhores jogadores do planeta. Eleito, tá de brincadeira. Indicado. Não, foi indicado, mas tava lá entre os 70 melhores. É, então, Motinha, querendo ou não, ele nunca teve tanta evidência, ele nunca teve tanta exposição na mídia como ele tá tendo hoje aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, mas lá é que fora tá. Não, mano. Mas é que tá. Na Colômbia o cara é conhecido. Benja, A campanha que ele fez no São Paulo, ele usou o São Paulo de trampolim. Por mais que ele usou, sim. Usou sim. A campanha dele para tá usando, trampolim. Ele tá usando a visibilidade que ele tem no São Paulo hoje para se promover. Quem me fala pra um negócio? Se promover. Você fala, parece que o São Paulo tá em primeiro, jogando não é futebol, isso, mas... Não é isso, mas a exposição que ele vem tá fazendo um bom trabalho, ponto. É igual o jogador, Motinha, que quando joga, talvez nunca pisou na seleção brasileira. Eu concordo com o Benjamin. Ó, o cara nunca pisou na seleção brasileira. O cara joga uma partida amistosa, o cara é vendido na semana seguinte. O que é isso? Pô, mas isso é brincadeira. Ele tá usando o São Paulo pra poder se promover e dirigir a seleção. Ele não tá usando o São Paulo pra se promover. Isso não, ele é um técnico conhecido lá fora. É que a gente não tem muita notícia dele lá fora. Mas ele lá... É conhecido. É, pra língua espanhola. Os caras já via o time do México. Quem foi o time do México que queria ele? O Cruz Azul. O Cruz Azul queria ele. Ele já era conhecido. Ah, entendeu? Para, gente. Eu acho o seguinte... O Pintão tá no Cruz Azul. Tudo bem. Eu não sei o Japa... O Mucuruca vai falar aí. O Pintado era auxiliar técnico. Mas ele não é o técnico não, mano. Ele é o olheiro do Cruz Azul na América do Sul. Falar. Fala, Mucuru. Eu acho que o Mano tem razão quando ele fala que o Osório sairia, mesmo se a diretoria cumprisse tudo o que prometeu. Claro que sairia. Eu acho que ele sairia. Mas eu não acho que ele utilizou o São Paulo como trampolim. Agora, eu no lugar... O São Paulo não tem essa visibilidade toda no México, na Colômbia, não passa o Campeonato Brasileiro. Não passa mesmo. E o São Paulo não tá no Libertadores, não fez nada. Hoje o São Paulo... Eu no lugar do Osório... Eu, no lugar do Osório, iria também. No México, eu tô garantido até 2018. E é uma boa seleção. Que garantido. É uma boa seleção. Você acha que o México, não vai pra Copa? Então, agora, são coisas diferentes. Se fosse o Osório, eu também escolheria a seleção do México. Isso é outra história. No lugar de São Paulo, você acha mesmo? Ah, eu iria. Até pra ganhar menos. Eu não. Não vai ganhar menos. Ele vai ganhar muito. Não. Vai ganhar mais. Não, você falou, eu tô fazendo uma outra suposição. Não, eu tô falando. Não tô falando que ele vai ganhar mas por que outra suposição? Ele vai ganhar mais? Vamos supor que 30 milhões. Tá bom, então eu vou fazer uma suposição. Tá praticamente na Copa, se o México vai. Eu iria pra seleção do México ganhando menos? Eu vou, em cima do que tá acontecendo aqui. Ele vai ganhando muito mais, mas não é questão do dinheiro, não é questão disso. É estado. A questão é o seguinte, o cara tem agora, nós estamos em 2016. Não, 2015. 2015, desculpa. É, a próxima Copa, 2018. Ele tem praticamente 3 anos de estabilidade, de tranquilidade. Será? Lógico que tem. Porque se numa dessa ele é mandado embora no meio do caminho. Dificilmente troca treinador em eliminatórias, dificilmente troca. O cara vai e ainda mais no México. O cara vai ter uma multa milionária. Então, o cara vai lá dirigir uma seleção. Mas fica sempre. O cara vai ser técnico de uma Copa do Mundo, provavelmente. Vai tem que ir. O problema não é esse. Eu não acho. O problema é a gente não tá falando aqui da Alemanha, nem da Espanha, nem da Itália. O problema é a forma como ele tá conduzindo o negócio. Pô, rapaz, toda semana... Ele tá confuso. Como é que fica o elenco nessa? Pô, o cara fala com ele, fala, não sei se ele vai estar amanhã. Faz 3 semanas que o cara fala, não sei, tô indo. Vou ou não vou? Ah, agora eu vou, agora não sei, não, eu vou. Porra. É estranho. Agora, mas o triste dessa história toda, quem vai sair perdendo é o São Paulo aí, né? E eu acho muito difícil os nomes que surgem aí como técnico do São Paulo, meu Deus. O Muricy, você não gostaria de volta? O Muricy não volta, eu acho. Não, quando que vem, não? Não, acho que não. O São Paulo vai atrás do Cuca. O São Paulo... Ah, isso aí eu acho que é lenda, Não é lenda, não. Será? Não, lenda não é, não. E ele já passou pelo São Paulo. O nome que tem gente... Mas hoje ganha $1 milhão por mês. Um outro nome, tem o Aguirre. Mas não vem ganhando isso. Aguirre jogou no São Paulo, Aguirre fez um bom trabalho no Inter. Com relação ao Cuca, Motinha, o Cuca ele tem um salário de $1 milhão por mês. Hoje dá mais de 4 milhões por mês. Domênico Gato, se ele abdicar de 80% do que ele ganha hoje na China, 80% do que ele ganha dá $200 mil por mês. $200 mil hoje significa quantia de R$800 mil. Você ele abdicar de 80% do que ele ganha. Mas você já tá falando quanto ele vai ganhar ou não. Ele vem da China, quanto tempo ele tá lá? Um ano e meio. Um ano e meio ele tá? 18 meses. Nós estamos falando, de $18 milhões, teoricamente, que ele ganhou. Ele sabe do mercado brasileiro hoje. Benjamin, quanto paga e quanto vai pagar. Você acha que ele não vai reduzir o salário dele? Tipo, mano, treinar ninguém. Presta atenção. O Tite tava lá, voltou. O Tite, antes dessa segunda passagem pro Corinthians, tá? Que agora ele foi parado. Tava lá onde? Tava fora, foi pra fora e voltou. O Abel Braga saiu, voltou com salários mais baixos. O Levir Cup voltou. Sim. O Oswaldo estava lá, ficou um tempão lá, voltou com o salário mais baixo. Calma, gente, não é assim. Lógico que vai voltar com o salário mais baixo. Você pensa que o quê? E não tem espaço pra todo mundo. Você acha que o cara que ganha $1 milhão lá fora vai chegar aqui e falar, eu quero ganhar $1 milhão? Então continua lá. Vai ganhar $1 milhão, mas que ele não vai abdicar também de receber um alto salário? Vai sim. Ninguém tá vivendo na China, gente. Deixa eu perguntar, boa noite. O senhor foi. Tá trabalhando? O senhor volta, também. Boa noite. Tá trabalhando? Eu tô trabalhando, mas quem tá aqui do meu lado quer levar o negócio. Ah, que a gente trabalha direitinho, já sabe? Trabalhou no São Paulo, né? Então é isso também. Volta. Agora, volta. Só uma coisa, Motinha. Ah. Infelizmente, a imprensa brasileira tá um pouco mal acostumada com gente que usa sinceridade e fala a verdade. Palmeiras, pelo amor de Deus. Rapidinho, Zaidão. Vai pra lá, você rapidinho, Zaidão. É o seguinte, o Osório, ele tá deixando as pessoas a par de tudo que tá acontecendo com ele. Todo passo, ele fala. O que tá acontecendo é o seguinte, o México quer ele pra não foi já. Foi isso que o Ataíde Gil Guerreiro falou, não. Eu duvido que ele esteja escondendo de alguém. Mano, ele tá dizendo o que tá acontecendo. O México tá querendo ele pra já. Ele em dezembro vai. Ele tá esperando uma solução, tá tentando contornar essa situação no México. Pra ele ficar mais tempo aqui no São Paulo, em dezembro ele vai embora. Se ele não conseguir, ele vai embora semana que vem. O problema é que as pessoas aqui na imprensa nacional e os times não estão acostumados com um cara tão sincero. Ele fala a verdade. Tá bom. O que pergunto pra ele, ele responde. Vamos. Tá certo. Vai falar da nada. Fala da nada. Não. Esse está bom, já foram as agremiações, na verdade. Não, Domênico. Não, falta o... Falta uma chapelada aí. Aperta o botão aí, tem placar escrito placar. Já quebrei o galho. Não, Antônio e Fernando conversaram com o... Fala da nada. Dodô, você vai lá e fala de... Fala da nada. De história, de dólar. Verdade, vovó. O dólar subiu na índice Nasdaq. Tá bom, vai. Sai da frente. Todo ano é um vexame diferente. O placar do Estádio 97 informa. Ó, vexame do Palmeiras, show do Robertão, velho. Todo ano a gente sabe que tem. Foi horrível, né, Domênico? Conta comigo aqui, ó. Chapecoense 1, 2. 3, 4, 5, Palmeira 1. E no final ainda rolou uma vai, hein, da torcida, hein? Queriam bater o recorde do Mirassol. Só foi 5. Caiu em Chapecó, tomou no Rabicó. O Egídio teve um dia de Pelé, né? Foi expulso e mandaram buscar no vestiário. Agora eu pergunto, se com 11 em campo foi 5, imagina com 10. Já que o Egídio também tava uma avenida lá, hein? E eu que achava que as fotos do Estênio Garcia pelado era a pior coisa que eu tinha visto esse ano. Ah, a boa notícia, ó, é que o Palmeiras assume os placar aqui, ó. São 10 já. Tá aí um título que todo ano vocês ganham. Esse ano não vai ser diferente, pelo jeito, hein? Falar o quê, né, Domênico? Meu Deus! Falar o quê, né? Falar o quê? Se quiser, eu falo. Quer que eu fale? Quero dizer o seguinte aqui pra vocês. Nos perdemos numa dificuldade em campo e vamos melhorar com o passar do tempo. Que dia feliz ontem, Domênico. Quero dizer o seguinte aos senhores, o Palmeiras não teve uma tarde e começo de noite muito feliz, aliás, muito preocupado. Teve uma das piores partidas do ano. Talvez uma das piores da história do Palmeiras, junto com os demais anos aí que tomou piaba. O Marcelo errou na escalação do Palmeiras, não colocou nenhum meia. Errou nas trocas depois. E tinha lá meia, hein, papô? Claro que tinha. Tinha lá o Alione, tinha o... Felipe Josué. O Felipe Gabriel, não é verdade? Poderia ter optado por um desses jogadores para colocar no lugar do Robinho que não estava jogando. Que o Zé Roberto também não ia jogar. E outra... O Egídio já vem provando alguns jogos aí que não pode ser lateral esquerdo do Palmeiras, porque ele, a não ser que ele é bom jogador, não estamos falando que ele não é, ele é bom jogador. O problema é do Egídio, ele desce, velho, e deixa tudo aberto, escancarado, e não consegue voltar e não consegue marcar. Mas já o culpado é o técnico, tem que pôr um volante pra cobrir. No Cruzeiro funcionou porque tinha um cara que ele conseguiu fazer o esquema pra cobrir Williams. A lateral. Exatamente. Williams. No Palmeiras, lateral. Ele não conseguiu fazer isso. Era o Gabriel. Mas ontem, ele não conseguiu fazer isso. O Jesus é muito culpado porque ele também não ajudou em nada na esquerda. Quem? O Jesus, daquele gol do iPod lá, a bola era do Jesus. Ele deixou o menino passar também. Quando tava o Gabriel, ele ajudava mais. O Gabriel ferrou. É, então. Você tá falando do Gabriel Jesus. Não, eu tô dizendo que o Jesus não ajudou. Quando tem o Gabriel volando, aí ele era melhor, porque ele cumpria direitinho. Fazia a função que o Williams fazia no Cruzeiro para o Gigi. Mas não tem mais esse jogador. O Andrei e também o Amaral, eles não conseguem cobrir. Eles não conseguem nem fazer quase a função deles, quanto mais cobrir a ala esquerda do Palmeiras. E o rapaz que comprou do América, eu perguntei aqui fora do ar pro meu amigo Rudy, e tava suspenso. Thiago Santos. Então, suspenso? É, porque se ele jogasse, ele faria melhor essa função. Porque aquele lado esquerdo... Ah, é o Thiago, é verdade. É, então, Thiago, se ele estivesse, eu duvido que tomaria esse baile por ali. Cara. Olha, e outra coisa importante ser dita aqui, aquele juiz de ontem, ele e os três bandeiras, totalmente perdidos no campo ontem, hein? Foi uma lambança atrás de lambança. Teve interferência. Se falarem que não teve, é mentira. Teve interferência ontem da televisão. Ontem teve interferência, sim. Sempre tem. Duvido. O delegado da partida, ele alegou que foi problema no rádio. É, exatamente. Rádio, cacete. Porque, mano, porque vou dizer pra você. Também. Só que aí que tá. Foi uma interferência. Não, falou, delegado, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas ontem foi uma interferência que ajudou, porque o erro era grotesco. O Egídio foi na bola, não pegou o jogador. Ele ia ser expulso injustamente, ia ter uma falta perto da área. Tava 1-0 pros caras. E até certo ponto, não sei se é infelizmente ou felizmente, porque no meu ponto de vista, se tivesse sido expulso, o Palmeiras não ia tomar goleada ontem. Ah, não acho. Se fechava, não ia, né? O Palmeiras ia fechar. O Marcelo, ele não é burro, gente. Ele ia fechar o time. Ele ia arrancar talvez o Rafael Marques lá na frente. Ia meter alguém lá pra cumprir aquela função. Não ia deixar os caras subir? Ia poder, de repente, põe o João, que tava lá no banco. O João Pedro, o João... Paulo. João Pedro, não. O João Paulo, não. Que faz o lateral. Ele colocaria o João Pedro pra cumprir aquele lado também. Podia pôr. João entendeu? Pedro. Pra inverter, entendeu? Mas ele, não, ele jogaria mais retraído e talvez não tomasse mesmo porque já tava 1-0. Se ele fosse pra... Ele ia tentar jogar por uma bola. Uma bola de escanteio, fazia um gol, empatasse o jogo. Mudaria o panorama do jogo. Sim, mudaria totalmente. Acho que se tivesse sido expulso, até, seria até... Eu tenho outra tese. Não é que seria melhor, seria diferente. Olha, o jogo não perdido, seria... Jogo. Não, mas não seria nem goleado. Mais ontem. Agora, o que não pode acontecer é o time entrar num jogo totalmente apático. Eu nunca vi um time tão apático, um time que estava em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, buscando a vaga. Se ganhasse, ia ficar com 2 pontos na frente do Santos São Paulo, porque os dois já tinham vencido seus jogos. Não pode ser tão apático assim um time que está disputando posições no alto. Para um time que está tentando sair da zona do rebaixamento. Não pode. Isso é absurdo. O Palmeiras perdeu esse ano para times mequetrefes, gente. Mequetrefes. O Palmeiras perdeu pro Goiás lá e cá. Paranaense. 6 pontos nós perdemos pro Goiás. Figueira. Nós perdemos 3 pontos pro Figueirense. Deixou ele ganhar do Joinville. Joinville. Conseguimos ganhar lá. E quase que aqui complicou. Quase. Deu 3-2 naquele sufoco. Tava perdendo o jogo. Perdeu pra esses times todos aí. Só ganhou o Vasco, acho que lá atrás. O resto. O Joinville perdeu, não tava tudo. Perdendo. Tava empatado. Tava lá. Não, fez 2-0. Mas empatou lá fora. Empatou num jogo totalmente grotesco de 0-0. Sabe? Quase e não perdeu nenhum clássico. Você vê que time estranho. E o Dodô daria pra estar brigando pelo título. Além de não perder os. Exatamente. Daria pra estar brigando. Além de não perder nenhum clássico. E só falta um pra ser disputado contra o Santos na Vila Belmiro, que vai ser bem difícil porque é lá. Você vai perder ela, né? Não era. Palmeiras contra times maiores, ele faz jogos inacreditáveis. E contra times menores também faz jogos inacreditáveis ao contrário. Do Santos lá, 2-1. Resta saber o que essa goleada vai trazer de prejuízo pro time do Palmeiras. Sorte que o jogo contra o Fluminense não é agora. Vai demorar um pouco pra ser. Vai lá na frente. Tem a Ponte porque Preta. Porque se não. Não, a Ponte Preta tudo bem. É aqui, é quarta-feira não, agora. Daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias. Ô, Domênico, só uma informação aí. Avisar vocês aí, ó. Saíram os sorteios da Copa do Brasil? Já falamos. Mas tudo bem. Repita Desculpa. Repita pro ouvinte que ligou o rádio agora. O ouvinte que ligou o rádio agora, ô Benjamin. Eu vou meter uma porrada. Você. Vai meter porrada. Você. O Mota que tá fazendo agora. Não. Eu vou meter uma porrada em você. Você não vai, você gosta de mim. Não, eu gosto caramba. Ô, cidadãozinho. São 3 meses sem fazer um stand-up. E você? Repita, por favor, a audiência. Ela tem uma audiência muito grande. Tem ouvintes que ligaram o rádio agora, não é verdade, mano? Sim, então verdade. É bom repetir. Vamos lá. Saiu o sorteio dos jogos da Copa do Brasil. Quem joga Santos, primeira fora? Santos e Palmeiras farão o segundo jogo em casa. Então, os dois jogam fora a primeira e a segunda em casa. Sim. Porque a audiência tem nego ligando o rádio todo momento. Eu tava lá com a dona Cecília e não ouvi. Benjamin, mas não tem problema. Mesmo que falou, é legal repetir. Claro, não tem problema. Sempre tem que repetir. Fique tranquilo. Claro, entendeu? É bom. Fiquem é tranquilos. Bom. E só pra passar a informação, sim, porque o Osório parece que tá ouvindo a gente aí também, Domênico. Professor Osório. É, Osório, nos últimos 7 anos o México trocou de treinador 6 vezes, tá? É. Só pra você ver a estabilidade que você vai ter então lá. Não é aquela estabilidade que nós pensávamos. Você sabe que tem uma história. Inclusive o último, viu, Motinha, que foi mandado embora, foi aquele lá que brigou com o jornalista lá no aeroporto. Ganhou a Copa Ouro. Né? Parece o Barney. Ganhou a Copa Ouro, acho que ele falou mal. A filha do cara falou mal dele. Ele sentou a porrada no cara. Ele deu um pau no pai. Que gostoso! Deu um pau no pai da mina. Vai, Jojo, é uma barbaridade. Termina seu raciocinamento. Não, só o que eu queria dizer é que resta saber o que vai trazer de prejuízo essa goleada aí sofrida lá fora. Acho que o Marcelo errou a escalação dele. Completamente errou errada. Errou as trocas também. Errou. Ontem ele tava num dia muito ruim. Aquele golzinho do Internacional, se o Marcelo fosse desclassificado pelo Inter e perdesse o jogo de 5, ele não tava no Palmeiras hoje. Não, é que aquele golzinho, opa! Não, se ele não conseguisse a classificação na Libertadores... Não, imagina, é que ele conseguiu na Libertadores, na Copa do Brasil, quer dizer. Então, mas o Palmeiras fez um jogo inacreditável contra o Inter. Sim. E aí tomou... É incrível, e aí toma uma goleada. Que também cansou. Não jogou tão bem, fez um jogo, sabe, ridículo contra o São Paulo, que já era pra ter perdido o São Paulo. Essa é a verdade. Era pra ter perdido. O Rogério entregou um gol pra nós. Contra o Inter foi mais sorte que juízo também. Aí contra o Inter jogou bem. Mais sorte que juízo. Assim, joga um muito ruim, o outro muito bom, o outro muito ruim. O Inter foi bem mais fora. Teve sorte. Foi estranho, viu? Isso. Ganhamos 2-0, ganhamos o jogo. Tá bom, Jojo, mas tô dizendo, mas não foi um jogo que igual contra o Grêmio, que jogou bem melhor, entendeu? Sim, contra o Grêmio jogou melhor que contra então, o Inter. Então é isso que então, tá vindo piorando, ainda bem que tem essa folga de Deus aí da seleção. Pra poder arrumar 10 dias, casa. Né? 10 dias que não vai agora, ter... O Palmeiras entrou ontem pra um jogo de... Parecia que tava entrando o Palmeiras entrou um amistoso. Um churrasco. E o Chapecoense entrou pra jogar a final de Libertadores. É verdade. E outra coisa, o Chapecó lá do Uruguai, eles tinham jogado na quinta-feira até de madrugada. Foi pros pênaltis. Eles estavam cansados e o Palmeiras mesmo entendo, assim, viu? Eu entendo, tudo bem, mas o Palmeiras fez um jogo contra o Inter também. E tinha mais o Dudu. Na quarta-feira. Foi desgastante o jogo. Ainda tinha mais aí de público, tinha mais do que o dobro do que o jogo do Santos. Então. Tinha quase 17 mil pessoas. Mas é o Palmeiras, né? É que Palmeiras passa na Sport TV. Palmeiras sempre leva. Lá é difícil jogar, ok. Mas não pode se deixar. Deixa eu comentar uma coisa rápida. Fala, vovó. Ó, duas coisas. É. Primeiro. Você quer um marido? Mas aí não. A vovó já tá triste. Hoje fala, vovó. Fala, vovó. Nem vou te chamar de galinha. Por que a senhora tá triste hoje? Não, porque Fala, vovó. Eu fui fazer um bolinho deu errado. Deu errado. É, ó. Só pôs 5 colheres a mais de farinha e já vou entrar na brincadeira, vai. Mas eu queria só comentar rápido, é deixa lógico. Eu acabar. Pô, depois você gosta de café ou chá? Depois vocês me xingam, tá? Não vou xingar a senhora. Nunca mas deixa eu falar o que eu tenho. Nunca vou xingar a senhora. Por respeito ao estatuto do idoso. Primeira coisa, o Palmeira, deixa eu acabar. Eu sei que vocês vão brigar comigo. Não vou brigar. O Palmeira sente falta um pouquinho do Leandro Banana. Vou explicar por quê. Porque o Barrios tá muito ruim. Tá ruim o Barrios, hein? Tá muito. O Alexandre, quando entra, não vai bem também. Mas o Leandro, aí tá. O Leandro vovó, Banana, pelo menos, ele corria mais e não perdia tanto será gol. Que... Mas eu vou perguntar pra senhora, porque então... a gente tinha ódio também do Leandro Banana muitas vezes. Será que a bola também não tá chegando exatamente como não chegava pro Leandro, chegando pro Barrios? Ontem tava ruim. Tá, ontem não chegava pro cara. Mas sabe por quê? Não é que... Será que ele está ruim? Ou a bola não chega a ponto dele fazer nada? O Palmeiras só dá ontem chutão. Ontem teve um lance, outra coisa também. Ô, Jesus, o Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus. Você que é menino da base, tudo. Tem que ter paciência. Mas não precisa fazer gol bonito. Ah, mas ô, Domênico, enfeita... não dá pra ficar jogando a culpa tudo bem, do moleque, né? Mas ele quer enfeitar. Teve um lance lá que saiu dois, ele, um zagueiro e o Barrios aberto. Ele preferiu fintar desse lado, aí chegou mais três. Mas o Barrios já perdeu o gol mesmo. Mas não importa, vovó. Não, mas tem que servir, né? Serve. Tem que servir. O cara tá saindo na cara do gol. Perder faz parte do jogo, mas você fez a sua parte, você deu o gol pro cara fazer, né, mano? Mas você jogou o cara na cara do gol. Domênico, faz a função. A mídia é engraçada, Domênico, porque quando o Gabriel Jesus ele mas fez aquela partidaça contra o Cruzeiro, eu achei muito bom jogador. Começaram a falar que o Gabriel Jesus merecia uma chance na seleção brasileira. Mas é assim mesmo, né? E agora que o moleque teve uma sequência de jogos ruins, assim como foi contra a Chapecoense, contra o São Paulo no Clássico também, e teve nesse meio do caminho aí também o jogo contra o Inter, ele foi mal, todo mundo já começa a execrar e fala, tá vendo, será que é tudo isso mesmo? É ridículo o que a mídia faz aí com determinados jogadores, cara. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quando o cara vai bem, calma. Não precisa também chegar lá e falar, o moleque é o novo Neymar, etc e tal. Apesar de eu achar bom jogador, Domênico Gatti, tem um puta potencial, Mas a torcida precisa ter calma também. É um garoto. É um garoto. Assim como o Malcom no Corinthians. Mas tem certas críticas que você tem que desconsiderar. O cara que julga o menino por um jogo ou outro. Não, ninguém julgou. Não, ninguém eu tô falando não, dessa parte falaram, da. Falaram sim. Só falaram sim. Parte da mídia, as pessoas. Até parte de torcida. Ah. Gente, é um garoto oscila na vida. Nem o Pelé jogou todo jogo bem. Nem o Messi joga todo jogo bem. É igual o Gabigol. Demorou um ano pro Gabigol começar a jogar bem. Não, mas o menino ele vai se ajeitar. O problema é que. Tem que conversar com o menino pra não. Não precisa fazer gol bonito. Pode dar bico, né? Pode às vezes servir o cara ontem. E outra coisa, o Barrios, ele é um cara que não está marcando, hein? Ele não marca, não ele tem não como... Ele não pula para as bolas quando ele não... chega. Olha, o Barrios é um jogador que fica lá na frente e que se dane lá atrás, sabe assim? Não é parte minha que se dane. Não é assim, tem que ser um jogador. Eu não acho ele ruim, não, tem, viu? Que, tem que ajudar. Ele vai jogar ajudar, bem ainda, mas tem que ajudar. Tem que ir pro banco. Eu não acompanho todos os jogos do Palmeiras. Eu não acompanho todos os jogos do Palmeiras, vó. É, com a frequência que você e o Domênico têm acompanhado. Mas dos jogos do Palmeiras que eu vi, o Palmeiras é um time extremamente dependente, mas extremamente, põe extremamente aí. Do quê? Frisa extremamente. De quem? Do chuveirão na área. É verdade. Só o time do Palmeiras, Domênico Gato, dos jogos que eu vi, ó, quando é o Oswaldo Oliveira, todo mundo fala, treinador limitado, isso e aquilo. O Palmeiras não tem um elenco tão limitado assim pra ficar só explorando jogar de lateral ali que cruza na área pro Rafael Moura. Aí quando você vê. Tá sendo um pouco mais versátil. Saiu o Rabinho, ao invés de ele botar o Alioli ou o Felipe Josué pra tocar a bola. Ontem tinha que ter jogado com ele. Eu gosto do Rafaelzinho lá. Mas ele junto é só chutão lá pra frente. E outra coisa também, não dá pra jogar essa escalação que ele fez ontem na frente. Ele colocou... É isso que a vó falou. Ele colocou o Dudu, ele colocou o Barrios, colocou o Jesus, menino Jesus, e colocou ainda o Rafael Marques. Ele colocou quatro caras na frente, não tinha nenhum meia. Só o Dudu sozinho, desesperado. Dudu não é meia, nem aqui, nem no inferno, nem na China, nem no Marte. Mas ele tem jogado bem de meia. O Rafael Marques, gente, não tem jogado bem de meia. Ele não vai. O Rabinho tem. Ele é aberto, vovó. Não, o Dudu mas é aí que trocou agora isso, por isso que ele tá bem. Porque o Robinho joga, não é? Sim, mas ele sozinho não faz nada. Mas o Rafael Marques, o Domenico, eu já ouvi ele falando que ele prefere jogar de meia. Não, mas ele não é meia. Ontem ele era um meia que não jogou. Então, se ele prefere... Não dá pra improvisar o cara de centroavante, então, né? Não, não dá. Ainda mais o cara quando fala isso. Não. O Rafael Marques é jogador pra jogar aberto. É claro, pelas pontas do gramado. E quando ele fazia aquela inversão, ele com o Dudu, um do lado pro outro, às vezes ele inverte, isso é legal. Agora, não dá pra pôr ele de meia. Não é meia. É muito pesado. O Rafael Marques e o Dudu não são meias nem aqui, nem na marca. O Dudu é ponta de lança. O Rafael é ponta direita no máximo. É lógico, é isso. Dudu é ponta de lança. É o cara que pega a bola e corre. O Rafael também. Não, é ponta. O Rafael é ponta. O Dudu eu não concordo, não. Ele melhorou jogando de meia agora. Ele mesmo falou. Não, vó. Mas ele não é passe. Vovó, mas calma aí. Tem duas diferenças. Quando eu falo meia, é aquele cara do passe. O Dudu, ele domina a bola ali no meia, traz os dois e isso, corre. Não, então. Ele joga bem, mas ele é de... O Dodô só não pode jogar sozinho. Agora, isso. Outra coisa, hein? O André, o André Escroto e o Amaral... Giroto, Desculpa. André Giroto. Meu Deus. Que, inclusive, parece ter proposta do Werder Bremen lá da Turquia. Já? O André, não é Turquia, é Alemanha. Não dá pra e jogar. Não é o Werder Bremen, parece que é o Bayer Leverkusen. Ai, que seja. Essa velha é muito alemão, velho. Que seja, ó. Tá legal, hein? Não dá pra André jogar Giroto. Os dois juntos. André Giroto é Werder Bremen. Quem não dá pra jogar? Aí, o Werder ou o Bayer Leverkusen? Eu ouvi o Bayer Leverkusen. Tá louco, eu que dei informação hoje. Não, mas não é o Bayer Leverkusen? Não, o Werder Bremen. Não é o Bayer Leverkusen? Werder Bremen. Não é o Bayer Leverkusen? Eu dei informação hoje. O Werder Bremen já foi time grande, hein, mano? Ô, Benjão, você que tá de fora aí. Benjão. Entendi do Bayer Leverkusen. Eu falei Werder Bremen. Tá bom, a gente já entendeu que ele vai pra Alemanha. Não é o Bayer Leverkusen? Não. Não, só pra falar, mano. Fala, fala. Não dá pra jogar o André Escroto e o Amaral junto. É muito pesado. André Giroto, que escroto. Você não acha, João? Eu acho que eles são mais... Então, quando machucou a faixa, primeiro volante, por que ele não põe o Alione, meu Deus? Calma, véia! Outra coisa, cadê o Zé Roberto? A véia agora. Tá o não consegue jogar todo bate jogo. No peito e fala, graças a Deus, que eu não tava ontem. Mas ele tava machucado? Bate no peito e fala, graças tava a Deus, que eu me machuquei. Tava? Não, nem no banco tava. Eu vi o Chapecó, parecia um mundo de demônio atacando. E eu em casa comecei a orar. Eu botei a chuteira em cima do televisor, que era de plasma, e caiu porque era muito fino. Mas vou falar de café ou de chá? Olha, foi feia a coisa. Foi feia a coisa. O Palmeiras parecia que tava com um triciclo. E o Chapecoense com uma Ferrari, velho. Diga, vovó. Jojo, presta atenção aqui, Jojo. Fala, vovó. Esse negócio aí de botar o Lucha de volante e o João Freire. Quem? o lateral direito. Ele Lucha? Tira, ele Lucas? Volante, Lucas, vovó. Fica inventando coisa. Ah, seu Oswaldo, você estava gritando. É, o Lucas. Ah, essa o Lucas. Ah, muito obrigado, vovó. Bem lembrado. Eu sabia que te faltava alguma coisa. O Lucas, não. Paulo, pelo amor de Deus. Ô, Marcelo. Deu tudo errado, então. O Lucas não pode ser. Gostaria de dizer que já trabalhei com um atleta e o atleta cumpriu a função. O Lucas não pode ser meia. Nem aqui, nem lá em Marte, nem no Inferno. Não dá, não dá. É lateral. Não deixa ele de lateral, não inventa. Você perde o lateral 9 e paguei o volante 3. Foi bom porque. Porque temos volante que... Volante não, meia. Temos que, meia. Temos que refletir sobre o resultado que não foi a contento. Tá bom. Bom, o Lucas tem que ir treinando no meio pra quando a Podi chegar ano que vem dominar o lateral. É o seguinte, gente, deixa eu te falar aqui. Pelo amor de Deus, que ele fique lá, isso aí. Vamos começar aqui com os ouvintes. Antes de começar com os ouvintes, deixa eu dar um recado da Recubriplast. Deixa eu falar de Recubriplast, que é o seguinte. Você que tá aí ouvindo o programa, olha, você tá com problemas de infiltrações, com problemas de goteiras, é? Tem problemas de umidade na sua casa? Aí quando vai começar a chuva, você olha pro céu e fica com aquele medo. Ih, vem chuva e vai me complicar a minha vida toda. Não, não tem que ter medo de chuva. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1, é. Guarde esse nome, Recubriplast, hein? Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Recubriplast, único com garantia de 5 anos. Você, meu amigo, que encontra aí, ó, Recubriplast nas boas lojas do ramo, viu? Pode procurar que tem Recubriplast. Consulte nossas lojas lá no site www.sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo, né? O Ricardo que é palmeirense, hoje tá triste, o Ricardo, proprietário das lojas Palmares Tintas. Mas não fica triste não, Ricardo, nós vamos ganhar a Copa do Brasil agora. Vamos ganhar a Copa do Brasil. Se eu fosse, não iludo o patrocinador. Estádio, se eu fosse você, iludo. Eu não faria tal afirmação, faria, porque estava perigoso. Eu não faria. É, estádio 97 na energia. É, não faria os culetes. Ô, Dodô, deixa eu mandar um abraço rapidinho pro cara que tá no carro nos ouvindo aí, ó. Grande. Saudade dele, faz tempo que eu não vejo ele. Ó, Lula. Aqui, ó. Não. Olha, ó. Um abraço pro Felipe Andreoli. Ah, um abraço pra ele. Oh, Andreoli, gente boa, Felipe demais. Andreoli, um abraço pra ele aqui, ó. Fala pro Ruth que ele tá deitando aí. Parabéns. Pô, abraço Andreoli. A todos aí. Tá, abraço aqui comigo. E hoje eu tava tirando sangue lá, eu fiquei assistindo a Fátima. Verdade, ele, Andreoli é muito de boa. Abraço pra quem quiser vir, pode vir aqui. Tem que vir aqui um dia, Andreoli. Vamos ver se ele marca um dia. Eu vi ele hoje a matéria dos Gêmeos lá na Fátima. Tá bom. Estádio 97. Gêmeos Mórbidas. Você assistiu Gêmeos Mórbidas Semelhança? Parabéns pelo extraordinário. O Jeremy Irons, não era? Jeremy Irons. Os ouvintes, É assim mesmo, mano. O quê? Você lembra desse filme, Gêmeos Mórbidos da Semelhança? Não, não. Um gêmeo é um bonzinho outro gêmeo é um mauzinho. Eu tenho dois você primos. É qual, mano? Eu tenho dois primos gêmeos, Daniel. Eu tenho dois primos, Daniel e o Sérgio Beckerman. E um é mauzinho e o outro é bonzinho. Esse não, mauzinho, o Benjamin, não, o BJ. O Benjamin é mais velho. Então, não é, irmão? São irmãos não é, do não BJ. É gêmeo. Não, mas são irmãos do mas, BJ. Mas, por exemplo, o Sérgio é bonzinho, o Daniel é mauzinho. Você que teu irmão, como é que é? Ah, eu sou bonzinho, acho. E teu irmão é mauzinho? Não sei. Acho que não. É bobinho. Não é. Porque meu irmão é um bocó, ele é. Não é, gente boa. Que isso, assim, bocó. Chama de bocó. É a Ruth e a Raquel. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com... Bocó é gíria de velho, né? Vamos começar, então, com Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar. Táxi começou. Primeiro daqui a pouco meu programa aqui ainda, meu. Daqui a pouco depois. Tá na expectativa, né? Nossa, que expectativa. Alô, quem fala? Alexandre. Vem você brincar aqui, zoar. Fala, Alexandre, tudo bom, meu? Tudo bom, Dudu? Tudo bom, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Faz parte, né? Faz parte. Alexandre, o que é o nome completo? Alexandre Neves do Santos. Neves do Santos. Ah, que beleza. É, quantos anos você tem? Quantos? 44.2 e amanhã 4.3. Ah, é amanhã? E hoje que dia que é? Parabéns, velho. E hoje parabéns. Que dia que é? Mas no Japão já tá hoje fazendo aniversário, 5, né? 5 de outubro. Parabéns, Dudu. Por quê? Dia 5? E ontem foi comemorado o dia do idoso, 10, né? Ontem foi comemorado o dia do idoso. Foi. Data muito importante. Você viu o Ricardo Oliveira junto com os idosos lá no Dom Santos? Bacana aquilo lá. Ô, velho, meu beijando ele. Qual que é o bairro que você mora? Ah, vamos ver se o Dom Brasileiro acerta. É só não inventar bairro. Vila Alpira. Ah, morei perto do crematório. Um churrasco aí. Todo mundo mora perto do crematório. O crematório é um pico legal, né, meu? Hã? Você pico legal, você tá maluco? Você gosta de queimar, velho? Hã? Você tá louco? Gosta de queimar? Vocês viram aí, meu? Passou um pombo Já caiu. Foi por falar em louco, puseram agora aqui um bujão de gás na Paulista, né, Domenico? De manhã vocês pegaram, louco? Vocês pegaram um trânsito. Não, eu não cheguei a pegar, mas o Rodrigo da Paulista pegou aqui, né? Um trânsito desgraçado aqui, viu, velho? Tá vendo, velho? Tem que ter um doente, achavam né, achavam que era uma bomba aí, né? É, puseram um bujão vazando era gás. Era uma bomba? Ali, nem me fala em bujão vazando gás. Deixa aqui. Bom, então tá bom. Ô, meu velho, e o time, hein? Ah, sou tudo campeão brasileiro. Galo. Corinthians! Não, é. Agora a diferença é 2 pontos, Galo. É. Não, e 2? 2, porque o jogo no Horto eu já dou como 3 vitórias. Ah, a diferença continua em 5 tá pontos. Que é 2 só? Esse lambedor de virilha que esses erros. Respeito, rapaz! Já começaram a tremer, já lambeu uma tora, rapaz. O negócio é o seguinte. O Corinthians não perde esse título brasileiro, Domenico. Olha! Mas não é você que tava humilde? Eu sou humilde. Mas eu falo isso embasado na matemática. Eu não tô sendo arrogante aqui. Tristão Garcia. O aproveitamento do Corinthians, Domenico Gatto, é que a última rodada mudou um pouco as coisas ali. O Corinthians ele tem a segunda melhor campanha dentro de casa, ele tem a segunda melhor campanha fora de casa. É, e o Corinthians era sempre a melhor campanha. Então tem que ser a segunda. Vou buscar aqui, ó. Vamos lá. Vou buscar aqui as duas campanhas. Dentro de casa, acho que é o Santos, né? O Santos ele tem a melhor campanha agora. Dentro de casa. Dentro de casa. Mas isso aí pouco importa, viu? Mas é que tá, o Corinthians, os números são favoráveis. O Corinthians, ele briga em todos os quesitos aí, os positivos, como gols marcados, número de vitórias, melhor campanha dentro de casa. Né, sim, o Corinthians é o melhor segundo visitante, é o segundo melhor mandante. É, o time do Corinthians, ele tem aí, Domenico Gatto, uma campanha invejável. Por mais que tenha alguns invejosos que gostam de querer desmerecer o trabalho dos outros, o Corinthians, ele faz uma campanha irretocável nesse campeonato brasileiro. Melhor é ou não é, amigão? Melhor que bicampeonato do Cruzeiro, né? Não, o Corinthians tem tudo pra quebrar os recordes aí. Se o Corinthians mantiver o aproveitamento que tem tido, o Corinthians ele tem tudo aí pra quebrar todos os recordes aí do Campeonato Brasileiro. Ó, amigão, passando os números aqui, ó. Por exemplo, Domenico, como mandante, o Santos é o time que hoje tem a melhor campanha no Campeonato Brasileiro. O Santos tem 38 pontos, tá certo, dos que disputou aí jogando, contra 37 do Corinthians, tá? Uma campanha muito boa do Corinthians. Como visitante, Domenico Gatto, carregar aqui. Só perde pro Galo, o Corinthians ele perde pro Atlético Mineiro. Como visitante, o Atlético Mineiro fez 25 pontos em 15 jogos e o Corinthians tem 24 pontos. É uma campanha invejável. O Corinthians ele lidera todos os sentidos aí do campeonato, se a gente pegar aí como tópicos, campanha como visitante, como mandante. Se o Corinthians não é o primeiro, ele é o segundo e vice-versa aí em todos os quesitos. Em termos de números de gols marcados, em termos de melhor defesa, em termos de saldo de gol. Os marcados é o segundo, né? Só perde por um gol pro Atlético, né? Sim, então. Mas o Corinthians, ele lidera. Eu acho que a campanha é justíssima, cara. O Corinthians é o time mais constante desse futebol brasileiro. Mas, mano, isso aí não tem o que contestar com você agora. O problema é que se ele vai chegar ao final da rodada 38, assim, que o campeonato ainda não acabou. Eu acho o seguinte, eu tava bem encaminhado, muito bem encaminhado, mano. Mas o Atlético, como a gente falou aqui, é claro, tô brincando que já são 2 pontos a mais. Mas é a melhor defesa, né, mano? O Atlético é um time difícil de jogar lá em Belo Horizonte. Não, mas o Atlético... E precisa manter também o Atlético. Mas o amigo, abaixa o som. Né? Oi? É jogo chave, cara. Porque se, vamos supor, vai, vamos... Que rodada que é esse jogo, Edivê? 33ª, Corinthians Atlético Mineiro. Então, precisa ver se o Atlético vai se manter. Decide, o Atlético tem um jogo muito difícil contra o Inter no Horto. Agora. Mas o jogo é no Horto. O Atlético jogou muito bem contra o Curitiba. Agora? Corinthians joga com Goiás em casa. Esse jogo, Corinthians e Atlético lá, se o Atlético vencer o jogo, coloca 2 pontos só a diferença e a pressão vai crescer, não tem a dúvida. Por que 2 pontos? Se o Atlético vencer o Corinthians, não vai vencer, 2 pontos. Não vai vencer porque o Atlético é freguês do Corinthians, jogando dentro ou fora de casa. Aí vai tomar como vai o Bocó aí, ó. Vamos lembrar daquele jogo da Copa do Brasil. 4x0 tem que lembrar. Aí depois você lembra da virilha dele. 4x1. Então, querendo ou não, a opinião é dele, não dá pra pegar como parâmetro um jogo que aconteceu em 10 anos. Se você pegar os retrospectos aí recentes entre Corinthians e Atlético Mineiro, pega aí, o Corinthians leva uma vantagem tremenda contra o Atlético Mineiro. O Corinthians, quando ele pega Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre, esses 4 times aí, eles têm um retrospecto aí que não são favoráveis. Esse retrospecto não é favorável contra o Corinthians, Benjamin. Doa quem doer. O retrospecto desses 4 times contra o Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre e Vasco, não é favorável contra o Corinthians. Doa a quem doer. A gente não pode esquecer também que tem uns times que podem complicar, né? A gente tem, querendo ou não, tem um clássico contra o São Paulo, tudo bem que é na Arena, vai ser um jogo teoricamente complicado, né? Dependendo da situação de São Paulo. A gente pega o Vasco também, que cai e não cai, né? Mas... vem aí no crescente. E acho que tem o Goiás também, né? O Goiás é o próximo jogo do Corinthians. É o próximo, né? É. É o bônus round, velho. O Goiás é o carro do Street Fighter. Não dá pra pensar em perder pontos pro Goiás. Você viu que o presidente falou dos caras, mano? Ah, o que é ridículo. O presidente do Goiás falou que os caras não merecem respeito dele. É, o Goiás hoje é o 17º no Campeonato Brasileiro. E ele tomou 30 gols, cara. Dos que estão ali brigando na zona de rebaixamento, é o time ainda que tem a melhor defesa. Mas o Corinthians, ele não pode pensar nisso aí. Tem que pegar o Goiás e tem que moer, cara. Tem que moer. Esse jogo contra o Goiás... Pra quem tem que moer, né, Manão? Não, então, mas é que tá, amigão. O Corinthians, o aproveitamento que ele vem tendo dentro de casa é um negócio assombroso. É um aproveitamento fantástico. Assim como o Santos também. O Santos que tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro como mandante, mas tá a um ponto aí de diferença do Corinthians. Ambos têm um aproveitamento extremamente positivo. Mas se a gente se empatar com o Galo lá, tá, não é um resultado ruim. É o que eu falei, cara. A minha tese é a seguinte. Se o Corinthians conseguir preservar uma vantagem aí de 5, 6 ou 7 pontos contra o Atlético até no dia do jogo e não perder esse jogo pro Atlético, o Corinthians já é campeão ali. Mas, o amigão, mas ontem o Corinthians vacilou. O Corinthians no primeiro tempo jogou um partidaço e era pra ter feito 4 ou 5. Então, morreu em campo, né? Eu não acho que ontem o Corinthians ganhou um ponto. Acho que pelo que foi o jogo, o Corinthians deixou de ganhar ontem. Verdade. Ah, mas diante das circunstâncias, Benja, não tem também como você ganhar 100% das partidas. Não, mas diante das circunstâncias do jogo de ontem, se ontem, pô, o Corinthians jogou, o Corinthians fez um baita no primeiro tempo. Não, o primeiro tempo teve 3 chances claras de gol. O Corinthians poderia ter feito 4-5-0 no primeiro tempo. Não, 5 eu acho que é exagero, mas 3 poderia ter feito. Não, Benja, no momento que a Ponte fez o primeiro, na sequência fez o segundo, deu uma assustada, não? Mas o Corinthians no segundo tempo, o Corinthians não voltou, né? É, não voltou, deixou a Ponte jogar sozinho, né? Primeiro lance, segundo tempo, aí teve uma bola que o Felipe chutou por cima lá, que ele tava sem goleiro, embaixo do gol. Sim, mas depois só deu Ponte Preta. Daí em diante foi. O primeiro lance do segundo primeiro jogo. Dá uma borrada na tanga, mano. Quando a Ponte virou. Não, nada, imagina. Mesmo que o Corinthians tivesse perdido esse jogo ontem, o Corinthians ele conseguiu uma margem aqui de pontos aí, de diferença pro Atlético Mineiro, né? que te deixa numa condição confortável. O Corinthians ele só depende dele. Não pode vacilar. Tomar, pegar um time teoricamente mais fraco, que nem Ponte, Goiás, Vasco, não pode se dar o luxo de sofrer como sofreu ontem. E outra, amigão, o Campeonato Brasileiro disputado do jeito que tá, por mais que o Corinthians tenha uma vantagem aí considerável contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio também, mas o time do Corinthians ele tem uma vantagem bacana e razoável. Porque ó, é igual, por exemplo, o que eu disse hoje aqui no começo do programa e já repeti na hora do almoço também. O Campeonato Brasileiro, velho, é como se fosse um transporte público na hora do rush. Você nunca vai estar sozinho, velho. E você nunca vai estar confortável. Mas é verdade. Bom, bem, mano. O Corinthians, só que o Corinthians, o Portugal, nesse transporte público na hora do rush, o Corinthians tem um braço de vantagem aí com relação aos que estão em volta. Mas eu acho que o jogo com o Corinthians, mano, é claro que a minha torcida é pro Corinthians se ferrar, claro. Mas eu acho... mesmo idiota. Eu acho que a minha torcida não vai dar muito certo, porque o jogo, na minha opinião... Nunca dá certo. O jogo, na minha opinião, mais complicado que vocês têm, que vocês poderiam perder pontos até o jogo do Atlético, era contra o Atlético Paranaense. E eu acho que o Atlético Paranaense já tá muito desarrumado e classificando na Sul-Americana, o Corinthians jogar direitinho, ele ganha lá dentro. Então eu acho que esses 5 pontos aí não deve diminuir, deve até, se o Atlético não fizer a lição dele, aumentar até o jogo, viu? Ô, amigão, eu queria até dar os parabéns aí, porque vi grandes jogadores aí com a camisa 10 aí, Maradona. E eu falo a verdade, não, né? Viu o Maradona Neto, jogar. Né? Vi o final da carreira do Maradona? Neto, vi. 94 o Maradona jogou a Copa, Benjamin, como não viu? Jogou muito. Quantos anos você tinha? Ô, mano, 94, você não acha que o Jadson teria que estar no lugar do Kaká? É isso que eu ia falar. Quem? É isso que eu ia falar. Eu vi Maradona, vi Zidane com a 10. Neto. Vi o Zico, mas só em replay, porque o Zico não acompanhei. Você acabou de... Você não viu o Zico. Tô citando jogadores, Benjamin. Não, mas você falou, eu vi o Zico. Não, eu falei, vi o Zico com a camisa 10. Você não tá entendendo. É melhor você primeiro aí ouvir o que eu tenho pra falar, depois aí você conclui. Mas você não viu. Vi grandes jogadores com a camisa 10 ali, no caso, Maradona, vi jogar. O Zidane, vi jogar. O Zico não vi jogar, mas usava a camisa 10. Mas nenhum deles se assemelha ao futebol do Jadson. Quê? O Jadson hoje, cara, é o maior camisa 10 da América do Sul. Ah, tá, da América do Sul. O Jadson hoje, cara, por mais que você tenha dito aí que ele merece uma chance na seleção brasileira, pela bola que ele vem jogando, até acho que mereça sim. Ele jogou mais que o Kelme? Na seleção brasileira, claro que acho que o Jadson joga mais que o Lucas Lima? Quem que você falou? Jadson joga mais que o Lucas Lima? Ah, eu acho que o Jadson é mais constante. Isso. É mais constante. O Lucas Lima, ele flutua demais. Eu acho que no auge, o Jadson é nota 8,5, 9, e o Lucas Lima é nota 8. O Neto foi pior que o Jadson, mano? Não acho que foi pior. O Neto foi um exímio cobrador de faltas aí, mas tecnicamente falando, com a bola rolando aí, o Jadson ele tem mais recurso. Tem mais recurso. É que o Neto marcou a história no Corinthians. O Jadson tem tudo pra marcar também. O Jadson aí, por toda a bola que ele tá jogando, ele tem tudo pra ser protagonista desse título brasileiro. O Jadson é o vice-artilheiro do campeonato, né? Só perde o Ricardo Oliveira. E pra você ter uma ideia, um é centroavante e o outro é meia. Um é meia, né? Mas o Jadson é um monstro, cara. A bola que o Jadson tá jogando, velho, fez valer aquela troca com aquele morto do Alexandre Pato, ou não? Graças a Deus. O time do Corinthians, o meio-campo é muito bom, cara. Porque sabe por quê, Portuga? Eu faço uma matemática, mano, aqui. Sinceramente, tá bom. Eu vejo o pessoal falando, o Corinthians tomou uma naba aí de 40 milhões no Alexandre Pato. Eu discordo dessa conta. Primeiro, o Corinthians ainda ele tem a chance de vender o Pato no final do ano, caso o São Paulo não queira comprá-lo em definitivo. E o Corinthians, ele trouxe um jogador que, pela bola que tá jogando, vale muito mais do que 5 milhões de euros, que é o caso do Jadson. Ou não vale, Benjamin? Hein? O Corinthians, na troca que fez com o Alexandre Pato. Porque a matemática é a seguinte, o pessoal só fala da naba que o Corinthians tomou aí com relação ao Alexandre Pato. Comercialmente, mas o Corinthians ele trouxe um jogador. O Corinthians ele trouxe um jogador que, se tivesse que comprar um cara que tá jogando a bola que o Jadson tá jogando, valeria muito mais do que esses 5 milhões de euros. Eu acho que o Renato Augusto é ótimo. E na época eu falei que o São Paulo tinha se dado mal e o Corinthians também. É, então. O Domênico que sempre falou do Jadson. O Domênico sempre falou que essa troca seria boa para todo mundo. É o melhor momento da carreira do Jadson. O melhor momento da carreira do Jadson é esse ano no Corinthians. O melhor momento da carreira do Corinthians esse ano no São Paulo. Parabenizar. E o melhor momento da carreira do Renato Augusto também é o Corinthians esse ano. Quando eu erro, todo mundo fala. E do Guerreiro também, o ano passado, foi o melhor ano. Pronto. Você acertou mesmo. O Domênico foi o único do cara que na imprensa que eu lembro e falou assim: foi aí a imparcialidade entra. É verdade, você falou que ia ser bom pra todo mundo. Alexandre, quer mandar abraço pra alguém? Mande. Pô, quero mandar um abraço primeiramente pra vocês, vocês são impagáveis. Impagáveis. Aqui de férias forçada. Você tá desempregado, amigão? É, desempregado, faz parte, né? Não tá perdendo nada, viu, velho? O mercado tá ruim, mano. Tem que ficar em casa mesmo. O que você faz da vida? Vou trabalhar pra mim, vou trabalhar mais pros outros, não. Mas o que você faz? Qual que é a tua profissão? Eu sou vendedor. Faz o Prodatec, meu lindo. Faz o Prodatec do governo. Vai ficar tudo certinho, viu? Vai ficar tudo bonitinho. Faz o Prodatec, meu bem. É o Galinha ainda no telefone? Deixa ele falar. Não, vovó. Galinha é a senhora. Olha o respeito, fala. Eu sou vendedor. Boa, velho. Mas sua especialidade é vender o quê, cara? Eu vendia home theater. Na época de crise, aí o pessoal não assiste. Quer deixar um e-mail pro chat te contratar, se alguém precisar? Pra cortar, corta a TV. Pode. É Ale. Ah. Santos Sara, tudo junto. AleSantosSara@gmail.com. AleSantosSara@gmail.com, é isso? Isso. Se quiser, alguém quiser contratar, aí, ó. Quiser o vendedor, aí, ó. Vendedor aí que foi, né? Está aí. Se você conseguir emprego, no mercado. Se você conseguir emprego, você tem que dar o seu primeiro salário pra gente. Que dá o quê? Vai dar o quê? O cara tá desempregado. É lógico, te ajudou, velho. Nós estamos precisando de tesoureiro, gente com ficha limpa. Oi? Quero mandar uma moela. Aí, pra quem? Manda. Quero mandar uma moela pra minha esposa Selma. Ó, o RG tá mandando uma mensagem falando que você já ganhou o tapa na cabeça. Pô, o RG queria roubar meu voucher do motel, velho. É, quero mandar um beijo pro meu filho Samuel, de 4 anos, que é corintiano doente. Ah, sim. E pra minha filha Sabrina, que é santista. Tá. Ó, oh, tá santista, filho, hein? Falou, meu velho. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Edu. Abraço pra vocês. Tudo de bom, fica com Deus e obrigado. Amém. É nóis. Que isso. Manter as nossas tardes mais alegres. Obrigado, valeu, velho. Valeu. Abraço. Jovens tardes de domingo. Valeu. Olha que bonitinho. Estádio 97, vivendo o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Olha lá. Mais um segundo agora que vai entrar no ar aqui. Alô? Eu me amo. Alô? Não. Quem fala? É Fernando? Papá. Ô, Fernando, tudo bom? Tudo bem, você, Dodô? Tudo bom. Fernando, o que é o nome completo? Oi? Fernando do quê? Fernando Xavier Corte. Corte. Cadê RG? Tem o Corte anos? Real, lembra, Dodô? Lembro. Renato Corte Real. Renato Corte Real. Saudade. Quantos anos você tem, velho? 31. E o bairro que você... O que é isso? Só pra pontuar. Porque o RG não tá aqui, né? Ô, Domenico, mas ele... você deu um corte. É, o seguinte, cara. Isso aí serve pra abrir a porta, não é? Como assim abrir porta? Chave é pra abrir a porta. Chave? É, chave é. Entendeu? Pra abrir porta. Tá muito ruim, Domenico. Mas aí, cara, tá bem. Ô, Domenico, o que aconteceu? Vocês vão voltar... inferno. Vamos voltar pra Série B de novo, é? O de verde era o Palmeiras ontem ou era de branco? Que cuida, não tava vendo o jogo. Cuida do teu que tá indo pra terceira. O de verde era de branco? Mas eu não vou contar. A luzinha sobe, vocês descem. O time descem. Grande era de verde ou de branco? Eu sei que o teu eu tá caindo. Eu não vou contar quem tem aqui o campeonato da Série B com medo que o Palmeiras volte. É verdade. Tem cara aqui com medo? Não é possível. Paga a mensalidade todo mês. Ah, é? Sujo palestra. Ô, Fernando, e qual que é o bairro que você mora? É Vila Antonieta, doutor. Zona Leste. Zona Leste, velho. Zona Leste que ele também? Ah, amigo. Tá certo. Pertinho não, do campo vai bater do Ajax não, aqui. Não. O Portuga deve conhecer. O Ajax da Vila Rica, hein, mano? É isso aí, é isso aí. Tá batendo, tá batendo no Rude aqui. Tá batendo no Rude aqui, que isso? Tá batendo. Ai, encheu a mão! Encheu a mão! Pegou! Pegou no Binguelo? Pegou no biscoito do beijo, que gostoso! Quem pegou? O moto. O Aguinaldinho pegou? É, mas não encheu a mão. Ficou com água na boca? Nossa, e ele falou: oh, encheu a mão! Encheu! Nada. Tem nada. É vácuo. É? Vácuo. Você quer o que? Que eu tivesse com um buraco negro. Você quer o que? Que eu tivesse com tesão agora na hora. Ah, mas não tem nada aí, velho. Tá aquela coisa. É legal, velho. Ah, é bacana. E o time? Eu nunca falei que é. Ai, nós, é nóis. Nós. Fala nada. Você gosta de chá ou de café? Não, ô, Fernando, ô, deixa a intriga da oposiçãozinha. Intriga? É. Bate no peito e fala, o Ananias é grande. Boa noite, boa noite. Se quiser, estamos de volta. Não, com o Palmeiras tem acontecido bastante, né? Ah, você quer que eu fale do Corinthians também? Que é verdade. Não, você pega aí o Palmeiras, não tô zoando, é só você pegar retrospecto. O Palmeiras tem tomado goleadas em time pequeno quase todo ano. O Palmeiras tomou de 6 do Curitiba. Acontece. Palmeiras tomou do Mirassol de 5 ou 6. Quanto foi? 6. Palmeiras tomou do Figueirense de 6. Eu acho que a de ontem foi pior, porque o time do Palmeiras, o melhor é esse ano. O Palmeiras tomou de 6 ao do Figueirense, que ano que foi? Pode então ver. Vamos buscar aqui, ó. Nesse século em 2001, aí. O Palmeiras tomou 6-2 do Fluminense. É, em 2002, tomou 5-1 do Paraná. Em 2003, tomou 7-2 do Vitória. Em 2005... foi 4-0 pro Atlético Paranaense. 2006 foi 6-1 pro Figueirense. Mas 2006 foi 5-1 pro Santos. Mas tudo bem, isso acontece com o time grande. 2007, 5-0 pro Cruzeiro. Com o Corinthians aconteceu também. Tem uma zica também. Sim, eu 2008, mostro pra você aqui. Pra time pequeno? Tomou de goleada de um monte de time, hein? Mas pequeno? Não, o Corinthians ele tomou uma vez uma goleada do Santos aí também. 5-1 no Paulista. O Santos é pequeno. O Santos é pequeno. Santos é torcida pequena. O Corinthians tomou do Juventude uma goleada. 2014 tomou duas goleadas. Não, mas ó, 5-2 do Fluminense. Acho que foi 5 ou 7. Mas não importa. 2011, o Palmeiras. Pela Portuguesa por 4-0. Você vai deixar de chamar o eliminado Santos pela Ponte Preta. Não é time pequeno, não. Tomou de Juventude, acho que de 7. De goleada. Gols do Hugo. Goleado 2009. Goleado pelo Goiás por 4-1. Mas, ó, o Palmeiras em 2011, ele tomou de 6-0 do Curitiba. Em 2013, tomou de 6-2 do Mirassol. Acontece. Em 2014, tomou de 6-0 do Goiás. Mas esse ano ganhamos das galinhas lá. Pronto. Galinha é a senhora e é aquele monte de velha que anda com você. Ah, e é esse, ficou nervoso. Ela você joga um tranca. Ela joga um tranca. Ela joga um tranca no swing. Deixa o Fernando falar. Gente, deixa o Fernando falar. Fala, Fernando. Fala, meu velho. Eu assisti o jogo, cada vez que eu assisto o Palmeiras jogar, é uma tristeza. Então é você não pode assistir, falar. Velho. É verdade. Mas o Palmeiras não vem ganhando, velho. Eu tento ficar ligando aí pra vocês, é todo dia. Não é só hoje que perdeu, não. Eu tento, quando ganha. Com certeza. Não liga sábado que não adianta. Mas assim, hoje eu tô com 260 ligações aqui no telefone que eu precisava falar com vocês. Não, pode falar. Desabafa aí, amigo. Pode falar, meu velho. O Palmeiras, ele tem hoje no time principal dele, vocês podem concordar ou não comigo, uns 3 caras que poderiam estar no time profissional, 3 ou 4, mas com a saída do Gabriel. Quem são? Pra mim, o Fernando Prass, o Gabriel que machucou, o Arouca e o Dudu que é esforçado. O Gabriel Jesus é um menino novo que tá chegando agora. Eu não sei o que vai dar, o que não vai, ele tá um pouco perdido. E eu acho que alguém tem que conversar com esse menino, senão vai perder ele. Ele, pra mim, hoje, ele vai... Sabe o que vai acontecer? No meu ponto de vista, né? Pode ser que seja enganado. Vai virar o Lulinha. O técnico só precisa conversar com ele. Não dando certo, põe um pouco no banco. Mas, ó, que Lulinha, gente. Deixa ele desabafar. Quem mais acha que não é bom? Ó, Fernando, é uma opinião sua, com certeza. Eu discordo do Gabriel Jesus. Acho que ele é muito melhor que Lulinha. Lulinha não sai da foto. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa ele desabafar. Mas o problema da goleada não é o Jesus, vamos lá. Quando o Lulinha começou, o Mano deve saber mais que eu aí, quando o Lulinha começou, o Lulinha era bom de bola, era moleque que todo mundo falava, isso aí vai disputar, não sei o que, sim, não sei mas o que lá. Vamos lá. Eu acho que o Gabriel Jesus, ele joga mais do que o Lulinha, eu acho mesmo que ele joga mais do que o Lulinha, só que alguém tem que chegar nele e falar, ó, vem aqui, vamos conversar, porque o Palmeiras é um pouco diferente, calma essa bola, segura, mas é um menino que vai render muito aí. Tem 18 anos, hein? Mas eu acho, Dodô, hoje, que o Palmeiras tem esses 4, 5 jogadores. Eu não sei se vocês concordam comigo, vai. Mas Andrei Giroto, esse Amaral, Rafael Marques, esse cara que chegou agora aí, o Barrios, é fraco, é cara que não é Palmeiras, não é, é pra compor elenco esses caras. Não, eu não posso, cara... olha só, desse Oi? Que você falou Oi? Aí, até claro. Posso concordar com relação ao Amaral, Andrei Giroto, uh-huh. são jogadores apenas pra compor elenco e nada mais que isso, não pode ser titular sim. nunca no time do Palmeiras. Agora, não, Rafael Marques eu não posso dizer que é ruim, porque a maioria dos jogos que ele fez pelo time do Palmeiras, com exceção de ontem que foi todo mundo ruim. Claro, todo mundo foi ruim. Foi falou um, bem. Todos. Então eu não posso criticar, não posso dizer, ah, puta, nós ganhamos do Internacional de treinador, jogaço, nossa, todo mundo é bom pra caramba. Aí no outro jogo que toma de 5, acho que quarto e domingo. Tudo ruim, né? Quarto e domingo. Não, não posso dizer. Comentar duas coisas. Então assim, Rafael Marques, eu contrataria ele sim pro time do Palmeiras. O Dudu é muito bom jogador. Ao contrário de que muitos corneteiros falam aí, que pra mim é corneteiro, velho. Falar que o Dudu não sabe jogar bola é por corneteiro. Por que é corneteiro? Tá jogando demais, o Dudu tá jogando muito. Tá ontem foi uma coisa atípica. Ontem o time do Palmeiras não jogou ninguém. Ninguém jogou. Até o Marcelo Oliveira foi mal ontem. Então, até o Marcelo foi muito mal. Você sabe como... Agora, nós não podemos também achar que tá tudo perdido, gente. O Palmeiras tá um ponto apenas do G4. São Paulo do Santos. Um único ponto. O Palmeiras tá disputando semifinal de Copa do Brasil. E vou dizer pra você uma coisa, Fernando. Tem boa chance na final. Uma dessas Copas do Brasil mais disputadas de todos os tempos. Claro, o Palmeiras só pegou time grande agora, das oitavas pra frente. Só. E os outros também, só pegou o time, só tem time grande. O Palmeiras, os últimos dois jogos, foi fora do brasileiro. Exatamente. Também. Então, calma. Com você, doutor. Calma. Eu concordo com você nisso que você está falando. Concordo. E a maioria das coisas eu concordo normalmente com o que você fala. Então, pede desculpa. De verdade. Não. Mas o que eu tô te falando é assim, doutor. O time do Palmeiras, para brigar, ele tem que pensar numa contratação que é aquele cara que vai chegar e vai jogar. Não é aquele cara que vai jogar no ano que vem. Sim, não, é aquele mas cara isso... que vai chegar. Mas isso vai acontecer. Tem que fazer mas, velho, peraí. Fernando, o grande treta é o seguinte. Quem escolheu... É a mesma coisa que o cara vai... Um cara vai comprar roupa por você. Quem escolheu os jogadores no começo da temporada foi Oswaldo Oliveira. Aí chega o Marcelo Oliveira pra trabalhar com um jogador. Por exemplo, Felipe Gabriel não vai jogar no Palmeiras. O Leandro Almeida já foi o Marcelo Oliveira. Não, mas já barrou. Mas aí que tá, vovó. Por exemplo, o Felipe Gabriel, o Marcelo Oliveira dificilmente vai usar porque ele não pediu. Não é esse tem algum jogador? Ele nada a ver. Mas calma, eu acho que... Ano que vem vai ser. Quando você tem o trabalho, uma pré-temporada, você indica os atletas, você trabalha com atleta, é uma coisa. Aqui, quando você chega no meio do campeonato pra trabalhar, é outra coisa. Fernando, deixa é eu difícil. Dizer, deixa eu dizer, eu até entendo muito a revolta difícil. E alguns comentários que chegaram, muitos e-mails chegaram pra mim hoje criticando. Eu leio e não respondo e-mails. Eu não respondo sim, porque minha opinião é dada aqui no ar. Então, assim, eu discordo de uma porrada de e-mails chegaram. Tem nem que achando que tá tudo perdido. Que o Marcelo é ruim. Agora o Marcelo é ruim pra dedéu. Que o Gabriel é ruim. Que o Negro é ruim. Que o Gabriel é ruim. Só um minuto, só pra concluir. Todo mundo é ruim. Tudo tá uma porcaria. Não é. É verdade. Acho assim. Esse ano se formou um time totalmente novo. Se você pegar a escalação de 1-1, só o Prass que tá sendo escalado do ano passado, só, só, não tem mais nenhum que tá no ano passado. Graças a Deus. Não, então, porque era muito ruim. Então, assim, mas já devia estar jogando bola. Esse ano, é pra se formar um time e ver quem é que vai ficar e quem não vai ficar, e tem muitos que vão ficar aí, que são bons jogadores. Os que não vão ficar, o ano que vem, se o Palmeiras, de repente, conseguir a vaga pra Libertadores, que é o objetivo, que eu acho que tem que ser o objetivo de chegar na Libertadores, os caras vão investir no clube de contratar nego de nome pra ganhar Libertadores. Mas tem que ter paciência. Mas é a contratação pontual, que já tem uma base. O time do Palmeiras hoje, tem uma base formada. Por isso que eu falei, é cedo mandar o Oswaldo e Oliveira embora, porque o cara tá montando um time. Eu concordava com em quatro meses ele pegou um time do Palmeiras, montando o time e botou numa final de Paulista e perdeu pro Santos. Mas eu não. Eu sou suspeito de falar do Oswaldo, eu não gosto. Mas ele embora. Ele botou o time na final do Paulista. Eu não gosto. Em quatro meses, montando um time novo. Mas eu não gosto. Paulista, chegar no Paulista, você só pega uma semifinal pra chegar no final. Mas que o Palmeiras poderia ter mais padrão do que tem hoje. Poderia. Não pode levar em conta o Paulista. Demais, o Palmeiras pegou um jogo difícil contra o Corinthians só. Passou nos pênaltis. Mas se ele tivesse. Se ele não tivesse classificado, iam falar: o cara é um porcaria porque não classificou. Mas não é. Mas tem desculpa. É sim. Benjamin, desculpa. Se ele não classificasse entre os quatro, é uma vergonha o cara não classificar. Se não chegar entre os quatro. Então, mas ele botou na final. ele botou e tinha tudo pra ter sido campeão. Aí que tá. Ele passou pelo Corinthians num único jogo. Mas era o regulamento, ele não tem culpa. Tudo bem, mas não é porque passou e chegou na final. Ah. Um baita treinador. Nossa, que você. E se fosse o Oswaldo tomando 5? Mas não tô falando que é o Oswaldo tomando 5. Não, acho é que se ele... fosse. Mas, Benjamin, eu. Desculpa, eu. Então, assim. Vou tentar explicar pela última vez pra você. Pessoal, você não gosta. Não, não é pessoal, cara. Eu não conheço Oswaldo. Não, foi o pessoal não, que eu digo a opinião pessoal. Ele pode você ser não um cara bacana cara, pra ser amigo, pra ir na tua cara. Eu, como treinador de futebol, eu acho Oswaldo péssimo. É a minha opinião. Eu concordo com o Domingos. Ele é fraco, mas tá. Eu acho um treinador péssimo. Péssimo. Não é porque ele chegou no final do Paulista. Nossa, vamos do lado. Não, não vamos. Vamos mandar ele embora? Graças a Deus. Na minha opinião, é graças a Deus. Mas se ele toma de 5 ontem? Campeão do mundo, hein? Eu ia encher o saco dele. Eu sei. Oh. E como é o Marcelo, eu acho que tem que ter tempo. Se o Marcelo tiver chegando, porque o Marcelo chegou agora, mas tudo bem, eu só perguntou questionando, só perguntei. Mas o Marcelo chegou agora. Fui legal sincero. Com você, fui sincero. Pronto, se o Oswaldo eu não gosto, eu queria que ele caísse há muito tempo pronto, atrás. Pronto, é isso. Eu acho que tem que ter caído. Acho que o Marcelo tinha que estar desde o começo do ano. Quando o Cruzeiro mandou embora, já tinha que ter trazido. O Palmeiras estaria melhor. Vamos montar nós. Mas você foi sincero. Eu sou sincero, eu não gosto do Oswaldo, acho ruim, fraco. Fazer o quê? Ele pode ser campeão, ele pode chegar agora. Na Flamengo. Ó, todo mundo falou, nosso Flamengo, cadê o Flamengo? Tá brigando Flamengo? No G4. É, mas não vai cadê chegar. Cadê o Flamengo, não vai chegar. Então? Desculpa, não vai chegar. Ó, agora é a minha opinião. Quem chega entre os quatro... Você não perguntou aonde vai chegar o Flamengo, você perguntou onde está o Flamengo. Os quatro times que vão... Tem, pra mim, três times que brigam. Também acho. E talvez o Inter que tá chegando aí. Grêmio. Só. O Inter tem mais chance que o Cruzeiro. É Santos, São Paulo e Palmeiras. O Inter tem mais chance que o Flamengo? Eu acho. A quarta, porque tem mais time, tem mais. Eu acho que tem mais punch de chegar do que o Flamengo. Eu acho, é a minha opinião. Ué, fala isso, é o Flamenguinho. Mas eu sou corintiano. Só um minuto. Mas é uma opinião. Se você nunca tem argumento, você foge pra isso. Vocês perguntaram pra mim, eu tô respondendo. Pra mim, quem briga pela quarta vaga, não tem mais que quatro aí, não. Aí ninguém vai chegar no Grêmio, não. Não chega. Depende se o Santos, o Palmeiras ou o São Paulo for campeão brasileiro. Palmeiras, da Copa São Brasil, Paulo, abre mais Palmeiras, São Paulo, Santos e talvez o Inter. Talvez. Mas quando eu falei que o Grêmio já tá garantido na terceira, você falou que tava aberto ainda? Mas espera. Quantas rodadas atrás você falou isso? Mas então, passou. Há muitas, mas passou? Pela bola que o Grêmio tava jogando, eu falei, ninguém pega essa terceira vaga do Grêmio. Agora eu acho que talvez não pegue mais. Eu agora acho que agora, depois de ontem... O Internacional tem um bom time, agora o técnico é muito limitado. Assim como o Oswaldo, o Argel também é ruim. Fala, Fernando, pra você. Fala, Norberto. Só pra concluir a questão do jogo de ontem, é claro que eu não tô pessimista a esse ponto, não. Eu acho que o time tá realmente montando, eles estão tentando montar. Mas o que eu digo ontem, eu gosto do Marcelo. Eu gosto do Marcelo, eu acho um treinador bom. Ele pegou o Cruzeiro lá e fez o que fez. Mas sabe o que eu fico pensando, cara? Ontem, essa modificação que ele fez. Ele tá com essa mania de querer tirar o Lucas da lateral, colocar o Lucas de volante e colocar o menino pra jogar. Não tem jeito. Mas quem era o volante que tava no banco ontem? Fala, tinha um volante à disposição ontem no banco? Porque o Arouca machucou. Era pra ter colocado ali óleo ontem. Sim, diga, o que você faria? Claro que é. O que você faria? Se a gente não tiver na base um menino que é melhor do que Amaral e Andrei Giroto, fecha a base, Portuga. Então, aliás, acho que é melhor fechar, hein? Tinha um menino... Não, mas olha aqui, ó. O Fernando... Peraí, tinha o teu xará que emprestava não sei pra quem. Lembra do Fernandinho? Quem? O volante lá. Renato. É Renato. Desculpa, o Renato. Ah, mas esse é ruim, viu? Não, não. Melhor que o Amaral. Não, discorda. Vocês são muito melhor que o Amaral. Tudo se escorneta, velho. Vocês são muito corneta, o Renato que tava lá é melhor que o Amaral. Melhor. Ele, o João Danone, o outro. Mas é melhor que o Amaral. É melhor que o Amaral. É melhor. Um jogo olha, o que era pra ter feito ontem, na hora que machucou a frouxa, era pra botar do alho-óleo. Qual jogador do Chapecoense? Pra sair jogando melhor. Vamos fazer uma pergunta, pô, mano, com vocês. Qual jogador do Chapecoense desses 11 que jogaram ontem? Jogaria no Palmeiras? Nenhum. Então. Apodi. Apodi, o Palmeiras tá atrás. Nenhum desses... Não, mano, desculpa, com todo respeito. Nenhum dos 11 que jogaram no Chapecoense ontem, jogaria no Palmeiras. Kleber Santana. Kleber Santana jogou bem ontem. Kleber Santana, você é brincadeira, Kleber Santana. Jogou bem ontem. Ontem todo mundo jogou bem lá. Fernando, manda teu abraço aí pra quem você quiser. Vamos lá. Que estamos no momento separado. Um abraço pro pessoal da DASA que tá ouvindo aí. O Gustavo também. Um monte de gente, o Roger, o Paulo. Tem um monte de marmanja aí escutando. Palmeirense, um monte de palmeirense chorando. Esse amigo meu aí, Dodô, esse Paulo, é a terceira aposta que ele faz com um corintiano. que ele fala que o Palmeiras vai chegar na frente do Corinthians. Não aguento mais ver esse cara perder caixa de Coca-Cola. Fala pra ele não apostar mais. Ele tá zicando, que nem chupa, o Mano fala aqui. Chupa lá. O Mano não gosta de apostar contra o Corinthians. Mano, o senhor não aposta comigo. Chupa, Mané. O senhor não aposta. Eu não aposto porque é da zica. Então, esse rapaz tá zicando nós. Fala pra ele não apostar mais. É zica. Ele que tá zicando nós. Ele que tá zicando nós. Ah, pronto. Agora a culpa é do cara. Lógico. Toda vez que eu aposto com o Mano fala que zica e não aposta. Ah, tá zica. Não, tem alguém apostando demais aí. Então tá bom, é verdade. Então tá bom, velho. Mas é isso aí, tá bom. Falou, obrigado, valeu, abraço. Falou, velho. Abraço. Um abraço aí, valeu. Um abraço, valeu. Tchau. É, esse é o momento de separar do estádio 97.3. Ouvintes na sequência, viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. É o último da sequência de três aqui, hein, Diogo? Alô? Alô? Boa quem noite, fala? Dudu. Opa, quem é? Lucas. Fala, Lucas, tudo bom? Tudo bom, Dudu. Lucas do quê? Lucas Queiroz Grandini. Lucas Queiroz Grandini, quantos anos? Isso. 21, Dudu. 21. E qual que é o bairro? Bessudom, beija, sabe aí. Parque São Luís. É só não inventar. Parque São Luís. Na lata. É, eu não ouvi. Parque São Luís. Peraí que agora eu posso me confundir porque tem o Jardim São Luís. Ah. Não, é parque, é parque. Então, mas posso falar, sabe quantos parques São Luís eu conheço? Sabe fala quantos? Aí. Sabe quantos parques São Luís tem só na cidade de São Paulo? Quanto? Olha, que eu conheça, de bate pronto, eu lembro de uns 4, 5. Pega o mas eu vou te falar, eu vou falar pra você. Me enrola. É, acho que complicou, hein? Amigo. Não tá rolando, mas olha, tem. Enrola, o que eu mais. O mais famoso pra mim é na Zona Sul. Errou. Não errei, tem também. Ah, mas errou. Aquela na Avenida João Paulo tem um Parque São Luís ali perto do Jardim Maracanã. Esse é mesmo. Hã? Esse é mesmo, você quer dizer. Hã? Do então, é isso que eu tô falando, mas tem 4, 5, você quer que eu faça? É o que aparece no Google, né? É, Google, tá ruim essa realmente, ligação, eu preciso do amigo. Google. O Google que precisa de mim. Nossa, tá ruim esse telefone. Tá vai cair. Tá eu tô no ônibus. Não, não desce, nada, desce no próximo mano, ponto. Desce direitinho esse desce no próximo aí, ponto aí pra falar. Desce aí. O cara vai esperar mais duas horas pelo ônibus. Põe aí, ele quer falar aí no ônibus. Pô, deixa aí, o cara, velho. Como é que ele pode saber se é verdade que você tá no busão ou não? Fala com o motorista aí, deixa eu ver. Acabei de descer. Ah, não, anuncia o assalto aí no ônibus. Vamos ver se eu é uma barbaridade o assalto do ônibus. Você tá louco? Alguém tá armado, dá um tiro nele. Não, mas só pra ver a reação do público. Você tá louco? Não. Vamos lá, qual que é o time? Eu tô no time. Nossa, então deixa pra lá. Vai, o time? Palmeiras, Dodô. Opa, nós! É, não. Aí, ó, por isso que tá quase caindo, tá vendo? Opa, trouxa. Bate no peito e fala, Arena Condá é grande. Quem? Fala, abestado, tá com medo ele até é agora. Tá ele vendo é Ananias no sonho, né, abestado? Ô, meu velho, e aí, cara? Ah, Dudu, ontem que eu assisti foi. Sem nem explicação pra ver, pra falar daquilo, velho. Ontem eu falo sinceramente, eu senti saudade do Valdívia. Tamo junto, fera. Eu não queria falar isso, mas eu senti saudade. É verdade. Ontem, se ele tivesse aí, ele tinha ido desfalcar o time também. Você ia também tava jogando. Vamos. Ele ia sentir saudade porque ele não teria jogado. Vamos montando o time da melhor maneira. Você também acha que o Palmeiras é horrível, que o Marcelo Oliveira vai cair? Ontem, quando o Palmeiras tomou o primeiro gol, já era pra ter tirado aquele Amaral horrível e ter começado o Falione. Caras são muito corneteiros. É culpa da arbitragem. Ah, cara, mas que voltou atrás na expulsão do Egídio. Como é que pode? Semana passada você estava acreditando no G4, tá respeito, tudo ótimo. Com todo o respeito, mas Amaral e a Leone. O torcedor é assim. Mas, ô Mota, é Amaral louco, e a Leone não tem nada a ver uma coisa com a do. Amaral problema, é de volante ali. Mas não é tudo ruim também, né, velho? O problema, você dá pra entender, cara. O time tá no embalo. De repente pega um time que tá brigando pra não cair. Pô, e toma de 5. É normal, não pode, torcedor. Não pode. Lógico, não, não dá, não. Que normal, você é louco. Não é normal, não. Eu falei normal? Mas eu não, você não viu o que eu falei. Normal. Não, 5 porrada. Eu falei normal é que o torcedor fique chateado, tá puto. É isso que eu tô falando. Lógico que não é normal. Lógico que não é normal o Palmeiras tomar de 5 da Chapecoense. Agora, você quer que os caras falem o quê? E o Palmeiras não tomou de 5? Foi até pouco. Ia ter tomado demais. Ontem a Chapecoense entrou, parecia final de Libertadores. E o Palmeiras entrou, parecia jogo de. Final de ano, jogo de amistoso. Pra Chapecoense é importante, assim, né? Me deu maior e esse, e esse um time da Chapecoense tá embalado, jogou semana passada mas tem um detalhe a Sul-Americana. Tem um detalhe também. As lambanças do juiz, elas foram Ridículo. Ele acabou acertando. Teve um jogo. Não, mas um ele errou feio, né? O terceiro gol da Chapecoense, o Bandeira. Se vocês olharem o lance, mas o Bandeira levanta a mão. Mas tá o Barba não participa da jogada, Dudu. Mas ele levantou a bandeira. Ele levantou errado. Então, o Barba não participa do lance. Mas levanta a bandeira. Não, isso é brincadeira. Aquilo não foi gol, Dudu. O juiz não interferiu em nada. O Palmeiras foi. Não, o juiz não interferiu. Não tô dizendo que interferiu. O juiz é burro, é ruim. O problema é que o juiz começa a fazer lambança. E enerva os jogadores. Não, isso é tudo errado. Tudo errado. Entendeu? Mas não teve nenhum lance errado. Mas não tô dizendo que foi muita lambança. Sim, parabéns, mas parabéns aí pro Prass, quando chegou aqui em São Paulo, ele falou o seguinte, ele falou, a gente precisa começar a chamar a responsabilidade. Mesmo, ele é consciente. Não, o Prass falou, é ótimo, na hora que ele desembarcou aqui, ele falou, a gente precisa começar a chamar a responsabilidade e parar de colocar a culpa em terceiros. Isso. Falou, jogador que fala muitas vezes aí, ah, a culpa foi daquele, jogador que às vezes aponta aí um outro companheiro pra justificar algum erro. Isso. Parar de colocar a culpa na arbitragem, ele falou, o Palmeiras tá jogando mal e a culpa é nossa. Tá certo, Fernando Prass. Jogou muito mal. Tem que parar de tentar passar pano e tentar terceirizar nabo. Os caras parece que comeram uma feijoada e foram pro jogo. E como você mesmo disse, a sorte que tem esse joguinho contra a Ponte Preta, que é em casa. Joguinho? A Ponte Preta é difícil. Hein? Mas não é um jogo decisivo contra o Fluminense já na semifinal. Não é já uma decisão de cara. Tem como se recuperar o ânimo do time. Ainda tem um tempo de dias até a disputa que mais importa. Vai ter 10 dias de descanso. Então, isso é bom. Muito individualismo ontem. Cada um pegava a bola e saía correndo. Baixava a cabeça e ia pra cima. Ninguém tocava a bola. Não é individualismo, isso é desespero. É desespero. Não tinha toque de bola no meio campo. Tava. Quando o Palmeiras tomou 3-0, até fez o 3-1 lá. Mas o quarto gol arrebentou com o cara. Mas quando tomou o terceiro, deu a saída de bola. Parecia aquele jogo de videogame. O Gabriel Jesus saiu correndo pra frente. Teve gol ali. Sem brincadeira, teve gol ali. Com todo respeito, o cara da Chapecoense toca a bola e sai pra receber, quem tá marcando quem toca não acompanha. Ele nem acompanha. O cara toca e sai sozinho. É o quarto gol. Pô, brincadeira. O cara recebe. O Apodi, sem brincadeira, ele recebe a bola, tabela com o centroavante. O centroavante faz o pivô, devolve para jogo de Várzea, parceiro. E ninguém acompanha. Que é isso? Como que o cara não acompanha? Toque, sai e recebe? Que porra é essa, sozinho? Muito mal. Muito mal. Mas ontem o Palmeiras. É verdade. Precisava de um cara pra armar. Agora, mas tem o Felipe Jogador. Agora eu pergunto a vocês: aonde está Cleiton Xavier? Isso que eu ia falar machucado. Isso aí é uma enganação do tamanho do mundo, hein? Hein, Benjamin? Não isso volta aí nunca, cara. E o departamento médico do Palmeiras, me cobra? E o departamento médico do Palmeiras, tem que falar. Eles não contrataram ele pro lugar do Valdívia? Pô, acho que ele ficou no lugar do Valdívia. Pegou a maca do Valdívia. Pegou a mesma maca. Que coisa, hein? Ele é folgado, hein? Veio com promessa só. Ah, fazer não, o quê? Não, e a camisa? Aí que tá, o torcedor do Palmeiras, quando pintou a chance de trazer o Cleiton Xavier, todo mundo, não, tem que trazer ontem. Ah, mas todo mundo queria. Mas é que tá. Só o Palmeiras. É complicado, Domênico, é complicado, porque quando você tem como base a primeira passagem do jogador, todo mundo fica, pô, mas é o Cleiton Xavier, não sei o quê. O cara tava esquecido na Ucrânia, Domênico, empurrando talvez com a barriga, porque o futebol ucraniano é aquele futebolzinho horroroso. Mas então, o torcedor cria aquela expectativa. Por isso que eu sou contra a volta de jogador que marcou história. Porque o cara nunca vai conseguir retribuir aquela expectativa que a torcida tem. Ele marcou história no Palmeiras. Não, mas ele foi bem. De alguém colocasse a bola no chão, falava aqui quem manda é a gente, tocasse bola. O Palmeiras, ele tá numa dependência de jogadores. Aí, tanto é que o Valdívia hoje, guardado as proporções, eu tô colocando no mesmo patamar aí do Evair e do Edmundo. Mas tem palmeirense que encara o Valdívia como ídolo, cara. Não acho, ídolo do quê? Não, tem Palmeiras que encara isso, não tô dizendo que é ídolo, tô dizendo que você tem razão. Diante das circunstâncias, o Cleiton Xavier, quando ele foi embora, ele deixou saudades também, tem Palmeiras que encara o Cleiton Xavier como ídolo. Mas, mano, sinceramente, ontem o Palmeiras que me estranhou, uma coisa também, nenhum pontapé foi dado no time da Chapecoense. Nenhum jogador do Palmeiras deu uma entrada. Ah, Domênico, precisa chegar. Você vai tomando 5 olhando pros caras? Passear no Javão? Agora que espanque os caras. Não, tem que chegar junto, porra. Não pode ficar olhando. Desculpa, eu vou tirar a culpa. Eu tenho que tirar a culpa da diretoria do Palmeiras nesse sentido de Cleiton Xavier. Desculpa. Eu, se tivesse na contrataria também. Para. E qualquer um que tivesse na contrataria. Cleiton Xavier. É bobagem Xavier, falar. Cleiton Xavier. Todo mundo contraria. São Paulo queria o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier foi uma contratação. Querendo, e se Cleiton marcasse, Xavier, se o Corinthians também ia levar. Cleiton queriam o Cleiton Xavier. O Corinthians não queria. O Cleiton Xavier foi uma contratação pessoal. Jogar não tá bom, mas olha lá. O Cleiton Xavier... Quem é aí, mano? Cleiton Xavier, pô. Tá bem com o Cleiton... Cadê, mano? O Cleiton Xavier... Tá fofoqueiro, hein, mano? O Cleiton Xavier foi uma contratação do Paulo Nobre. O Paulo Mas eu contrataria também. O Paulo Nobre adora o Cleiton Xavier. Quando o Cleiton ameaçou, levantou a mão que queria voltar, ele foi lá e falou, não, hoje, é pro Palmeiras. Hoje, falar é mais fácil. lá atrás, qualquer um aqui que é palmeirense contrataria o Cleiton Xavier. Cruzeiro tentou atravessar. Qualquer um queria o Cleiton Xavier. Não, é bobagem falar isso. O Cruzeiro não tentou atravessar. Desculpa. Quando o Cleiton Xavier teve o problema, o Cruzeiro quis contratar. Só que o Paulo Nobre, quando soube, falou assim, não, o Cleiton Xavier, se voltar, volta pro Palmeiras. O Paulo Nobre tem adoração pelo futebol. Mas tá certo o Paulo Nobre, desculpa. Mas foi um mau negócio. Infelizmente não deu certo. Mas você só vai ver se é mau negócio depois que faz. Se ele vai pro Cruzeiro e joga bem, iam falar mal do Paulo Pobre. Lógico, aí olha, perdeu o Cleiton Xavier. Agora, outra coisa, o Bengão. E o Afrouxa se machucou feio, vocês têm essa informação? Ah, a Luca não joga mais esse ano. Ai, que beleza. O que foi, o joelho? Olha, parabéns, viu? Puta vida. Luca provavelmente não joga mais esse ano. O Palmeiras tá muito carente. Caramba. No setor do meio, porque o Xavier é o cara pra chamar a responsabilidade. Então perdeu mais um volante, hein? Pois zica da RG, então, né? Mais um volante. Só falta o Aranha machucar agora pro... O Aranha nem joga. Você tá louco? Um só não machuca não porque não joga. Não pode deixar isso. Ele deu azar. Pois, hein, coitado Arouca. O Arouca deu um azar. Mas que a informação foi? Que eu tenho machucou, que ele não joga, né, mais esse ano. Mas e o Cleiton Xavier, também deu azar, porque ele machucou, ele voltou, ele machucou. E quando ele voltou da contusão, ele machucou de novo. Mas é a informação que eu tenho que o Cleiton Xavier deve voltar essa semana a jogar. Deve voltar, condições ainda de jogar bola. Saber condição, né? Daqui a 10 dias. Tá, mas sabe o que acontece, Jojo? Rápido. É porque o Palmeiras não joga essa semana. Copa do Brasileiro? Ninguém joga. Ah, não, é essa. Semana não tem. Semana tem jogo do Brasil. É 10 dias sem jogar. Na Copa do Brasileiro não joga nem o Thiago Prantos, nem o Afrouxa. Entendi. Entendeu? E dia 8 agora vocês vão ver o Valdir vai jogar, vocês vão ver a puta fala que ele vai fazer no Palmeiras. Ué, na seleção do Chile ele joga bem. Pelo amor de Deus, pede desculpa e fale, eu retiro o que eu disse, não atrai essas coisas. Mas o Valdir na seleção dele, ele joga bem. Eu já tirei isso de lá há muito tempo, pelo amor de Deus. Ironicamente, ô Lucas, manda abraço pra quem você quiser, vamos lá. Manda um abraço pro meu primo, que sempre eu vejo o Rafael, São Paulino aí, chorão. Ah, tô vendo. É, mandar abraço pro pessoal lá do serviço lá. É de família, então. Da Eugin. Ah. E mandar um abraço pra vocês aí. Obrigado, Lucas. Um grande abraço. Pega o ônibus agora, pega o próximo. É isso aí. Esse foi o Momento Sem Parar, Sombra. Esse foi o Momento Sem Parar no Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impernam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. É, Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Também em nome aqui de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E vamos falar agora de Honda, Benjamin. É, Dodozito, vamos falar de Honda. Antes de mandar um abraço lá pro Marcelo, pro Mário, pro Edivaldo Cotrim, a galera lá do Brasserie des Arts. Rapaz, os caras tudo ouve a gente. Impressionante. Não paguei conta nenhuma. Schwartz, que hoje é aniversário da Cassineira, 7 anos. André Pet, Schwartz. Repete, peraí, André, o quê? Não é Schwartz. Schwartz. Parabéns. Falei, que bacana, mano. Parabéns. Vamos até eu não sei falar inglês. É inglês, André? Schwartz? E Schwartz é inglês. É da Schurz. Colônia. Como é que você falou, André? É Schurz. Um abraço pro André Schwartz. 7 anos da Cassineira, parabéns. Parceiro nosso. Parceiro nosso, e o André. Grande festa hoje. O André, gente boa. A festa é hoje, né? É. Ele você comeu aqui no Brasserie, que você mandou um abraço? Não, não comi. Ontem eu estive no aniversário lá à noite. Ah. E o pessoal lá, todo mundo lá no Brasserie des Arts, soube a gente. Toda pagou, a galera lá. Pagou agora. Não, não paguei, porque eu fui no aniversário, idiota. Não era pago. Cada um paga a sua. Ah, idiota, não. Cada um paga o seu. Ah, duvido. Tinha comando na saída? Lógico que não. Tinha, aniversário de judeu, mas cada um paga o seu. Você ganhava aquela comandinha, o cara marcava a bebidinha. Amandinha? Como? Cadê? Amandinha, você tá com saudade de sombra? Amor, hein? Hã? Ele tá onde? Ah, tá longe. Foi pra outra, mas tá sozinho. Tá na Itália. Não. Eu tô sentado na porra da madeira. Tá longe, hein? Eu tô mais humilhado tá bem do que pra o Palmeiras caramba, contra a Chapecoense. Você tá o quê? Viajando. Você tá o quê? Mais humilhado do que o Palmeiras contra a Chapecoense. Por quê? Largou essa mocréia aí. Não. Ele tá na Europa. Com a outra. Mas ele olha fez... só, amigão, você, olha só, você ainda não foi ver a nova Honda? Você tá de brincadeira. Vá conhecer a nova linha CG160, que tá espetacular. A Honda exagerou no capricho do design lá. É muito bonita, chama atenção. E agora um detalhe também super importante. O motor é de 160 cilindradas, é isso mesmo. O motor é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre. 3 anos. Aí você pergunta, mas continua econômica, que agora é 160 cilindradas? Não, tá muito econômica. Pode ir na minha, tá demais. E vai lá matar a sua curiosidade. Corre para uma concessionária Honda para você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo. O motor é novo. E as emoções também vão ser novas. É isso aí, todos juntos fazem o trânsito melhor. E olha, quem quiser ligar, o ouvinte que ligar e falar, Benjinha, dá um par de convites para ir no Salão Duas Rodas, presente da Honda, eu vou dar um par de convites do Salão Duas Rodas, e se você for com a tua moto Honda lá no Salão Duas Rodas, estacionamento é free. Ah, que legal. Eu vou te falar, estacionamento de São Paulo é caro, hein? Porra, certo. Então você vai lá que o estacionamento é na faixa, verdade. Presentão da Honda Motos. Um abraço especial pro meu amigo Odair, dedicação e toda a galera da Honda Motos, Dodozito. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô Azedão. Oi. Que é isso aqui que tem aqui? Ah, Domingo, você vai ficar feliz. Vai vir suar? É? Não, eu ganhei um programa aqui. Você ganhou um programa? É. Vamos ver? Chocolate com Azedão. vamos ver. Chocolate Azedão. Tudo bem. Aê, começando Chocolate com Azedão, hein? Hoje um dos dias mais felizes da minha vida. Ah! Então, eu recebo aqui ele que foi 5 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, 5 vezes campeão nacional e é 5 vezes maior do que qualquer jogador que já apareceu. Tudo bem, Pelé? É uma honra. É tudo ótimo, entende? Olha, também é uma honra. Ainda mais ao lado de um santista. Não, eu sou jornalista, é. Ó, eu quero fazer com você uma entrevista falando sobre coisas variadas, ok? Vamos começar falando sobre televisão. Quantos são os Power Rangers? Deixa eu ver, 5. É, então vamos falar agora sobre anatomia. Quantos dedos temos em cada mão? 5. É, matemática, hein? 495 menos 490 é igual a? 5. Deixa eu ver, agora o tema é hotelaria. Qual é o máximo de estrelas que um hotel pode ter? 5. É química, hein? Qual elemento da tabela periódica você mais gosta? É zinco. É bíblia, hein? Quantos que são os pecados capitais? 5, entende? 5. Tudo bem, né? É curiosidades, hein? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, 5. É, ô Pelé, vamos mudar de assunto porque você tá muito zoeiro hoje, hein? Vamos falar de tecnologia. Qual tablet que você mais gosta de usar? iPod. Olha, depois dessa eu já não sei mais o que falar, Pelé. Ó, espetacular sua entrevista, muito obrigado pelas respostas e até a próxima, viu? Olha, se eu magoei alguém, desculpa, tá? Era só brincadeira. Eu sei como, entendeu? Oh, muito bom, mas ó, tabela periódica 5 é fácil. Ele falou 5. Você entendeu, não é? 5. Ó, Zedão. Oi. Vou processar vocês, Zedão, todos. Você ficou feliz ontem com essa vitória do Chapecoense? Outro dia, pô, falar pra você, viu? Mais feliz da minha vida. Foi um dia, eu recebi uma intimação pra pagar pensão ontem. Bateu no meu carro. Perdi meu apartamento. Mas outro foi o dia mais feliz da minha vida, Rosário. Que alegria, hein? Porque o Santos ganhou do Fluminense? Minha casa na praia. O Santos ganhou do Fluminense? Minha filha não quer mais falar comigo. Não, tô dizendo, foi um dia feliz. Mas porque o Santos ganhou de 3-0 do Fluminense? Santos ganhou ontem. Ganhou? Entrou no G4? O que mais aconteceu, hein? Alguém? Porém, o engraçado agora que eu lembrei, cara, o Sombra vai pagar a aposta pra RG, hein? Tá esse pagando um... Hoje já estaria pagando. Um fardinho de refrigerante. Laranjada. Um fardinho de refri. Mas é só se chegar no final. Mas se terminasse hoje... Vai pagar o quê? Laranjada. Pagar em vez de refrigerante laranjada? É. Olha só. Olha só, desculpa, Pedro. Só um abraço pro Urso, pro Rodrigo aí, pro pessoal do Mala Velha Futebol Clube. Estão ouvindo aí. E mandaram o chupa domingo. Vai pro inferno. Ai, que beleza. Deixa eu pegar aqui a trilha da loja. Cadê a trilha da loja aqui, ó? Que loja? Tá desnorteado, né, Domingo? Achei aqui. Você perdeu até a trilha, Domingo. Os norteados, né? Não. Trilha da loja. Falar da loja do Estádio 97, meus amigos. Sim, loja do Estádio 97 bombando, hein? Bombando de novos produtos. Olha, se você, de repente, vai comprar aí um produto do seu time, ou, de repente, você vai dar um presente pros seus amigos. Posso perguntar um negócio, Domingo? O que você quer perguntar? Faz em 5 vezes sem juros? Não. Faz, não, acho que não, faz, mano. E 5 vezes que eu não sei. E 5 vezes, não faz 5. Não, não faz. Que 5 do. Ou será, cuida do teu time que tá caindo pra terceira. Tá? Não vem querer te assar rindo. Acesse agora mesmo www.lojadoestadio97.com.br. E olha, o que é legal é que somente temos produtos oficiais. Isso significa que você comprando, você ajuda o seu time, olha que legal. Também tem a linha exclusiva do Estádio 97, que tá legal, hein, ô Motinha? Sim. Tem bonés, tem camisetas, moletons e as mochilas. Putz, muito uma boa, mais bonita importada. Que a outra. Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Ah, também tem no Facebook, hein? facebook.com/lojadoestadio97. E posso falar? Os novos relógios estão lindos, muito bonito. Do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio. Já tá à disposição do Rogério lá? Já tá. Do Rogério ainda não, vai entrar. Hoje foi lançado do Rogério. Se eu não me engano, daqui a 2 semanas vai ser lançado do São Paulo. Também estará na loja do Estádio 97. Do Palmeiras com 5 ponteiros, né? O do Palmeiras logo, logo também, viu? Vai ser lançado já também, Tá, legal, tá agendado aí, tá negociando. Mas tudo que envolve o símbolo do Corinthians é bonito. Se você montar uma escultura de fígado com o símbolo do Corinthians, é bonito. O Corinthians parece um despertador mesmo. Semana que vem vai fazer uma promoção, a gente vai dar um relógio. Parece um despertador mesmo. Semana que vem a gente vai dar um relógio. Um relógio? Sim. Aqui no ar? Não, vamos fazer uma promoção na loja. Ah, na loja. Na loja do Estádio 97. Fique ligado, semana que vem vamos fazer aí... vamos ficar sabendo. Dar um presentaço em um relógio, hein? Oficial. Olha, legal, hein? Tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Epocler. Seu fígado reclamou com Epocler. Tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Vamos ver algumas mensagens também que chegaram aqui pelo aplicativo. Vamos a elas? Vamos, né? Pode mandar aí. Mande aí a sua mensagem, tá bom? Estamos lendo aqui, ó. Boa noite, Dodô e amigões. Cadê o Sombra? Não veio de novo, hein? Cadê o Sombra? Cadê o Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Tá na madeira lá. Você, além de o mais imparcial, nunca falta. E é o que mais trabalha nessa rádio. Trabalha mais que corretor ortográfico do Celouro do Mota. Aí é um trampo, hein? Ô, corretor ortográfico do Mota, velho. Tava aqui na Paulista fazendo greve. Ele não aguenta mais. Entendi. Um abraço pra todos, em especial pro Benjamito Bé. Também pro Maurício Coerentes Borges. Valeu, fera. Obrigado. Tá bom? Quem mais aqui? Eduardo Fero, a comemoração da nossa terceira... E com Fero será ferido. Comemoração da nossa terceira Copa do Brasil apagará totalmente o vexame de ontem em Chapecó. Porra, mas que coisa. Já pensou se perder pro Santos de novo, hein? Vai perder. De novo. Olha. Bom. Não sei nem se o Santos vai chegar na final. Boa noite, São Dudu Paulo, e amigões. Então, não sei se chega. Chega então, não. Ô, o mapa do Chile, senta aí, meu. O que é? O mapa do Chile aí, mano. O mapa do Chile? O que é o mapa do Chile? Já viu o mapa do Chile, mano? Já. É só a tripa. A tripa do grilo. Só aquele pescocinho ali, né? Quer dizer que o cara é só a carcaça, é isso? Que você tá falando? Você lembra a última vez que o São Paulo ganhou do Santos na semifinal? Ih, rapaz! Na semifinal, não, o Santos cansou de apanhar do São Paulo. Cospe aqui, cospe não, aqui. Não, tô falando de quando você nasceu pra cá. 90 pra cá, por aí. De 2000 90 pra cá, eu fui 3 vezes campeão mundial, 3 vezes campeão brasileiro. Eu também sou 3 vezes campeão mundial. Você viu quantas? Eu vi 2. Boa noite. Tá bom, continua, né? Dodô, toca o programa. Eu vi 2, tá bom, né? Você já ganhou título esse ano? Você ganhou o que esse ano? Paulista. Serve, né? Não. Mas que mundial que você viu 2 vezes? Não, vi... Viu 2 vezes o DVD, brasileiro, colocou 2 vezes. Eu comprei DVD Santos 100 anos. Rodou 2 vezes o DVD. Não, porque eu também não tinha, né? A briga vem hoje da categoria de 60 do Santos, bicampeão. Nessa mundial. Época era papinho. Mas você vê, tem imagem? Você não vê o Brasil campeão em 58-62? Não tô questionando que você falou. Não, eu vi dois em DVD. Temos imagens. Tem imagem. Se não tiver imagens do Vale. Eu vi duas. Aí ele falou, quando? Eu também fiquei quieto. Roberto, se não tem imagens do Vale. Aí eu vi no DVD. Que DVD? Já tem imagens. Que DVD? Não tem imagens. Já tem imagens. DVD Santos 100 anos de glória. De glória. Ó, para de defender o bando aí, pô. Deixa os caras falar. Não tô defendendo ninguém. Mas por que você tá se entrando na briga? Porque eu tô defendendo o cara. Continua aí. Como assim defender? Mas é santista? Cara, não tinha nem sido criado, é de atirar mundial. Você é jornalista? Trouxa. É, deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus, não evoquem esse chinelo de... Nem a pau. É o chinelinho lá, o Valdívia. Esse lixo e o Filipão, espero que não passem nem na rua do estádio do Verdão. Ó o cara nervoso aqui, o João Eudes. Caramba, o cara tá bravo. Não fica nervoso. Não fica bravo não, cara. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver aqui. Fala, Dodô, aqui é o R3. Aqui é o R3? Meu, você tá mandando mensagem pra você mesmo, meu. Apesar de não estar na bancada hoje, é o R3. Rodrigo Molina. É, apesar de não estar na bancada hoje, tivemos o recorde de abraços. Só um beijo, e o mano mandaram 36 abraços. Não mandei abraço pra ninguém ainda, o nosso cego. Só mandei 3 pro cara do Brasserie des Arts. Não mandei pra mais ninguém. Só queria mandar um abraço pra todo mundo lá do Castelo de Cristo. E um abraço pro Bá que me proibiu de mandar abraço. Chega de abraço, caralho. Maguila FM. Doriano Meira pergunta pro Mano. Mano, sim. Como é conviver com a tristeza e a frustração de o Itaquerão nunca receber shows internacionais? Hein? Olha, a mesma frustração de ter nome de manteiga bacana. Wins, mano, se é o UFC, o juiz tá te tirando em cima do cara. Não precisa mais bater. Para, se é o UFC, o juiz acaba. Para, vamos preservar a integridade física do Doriana. Ô, Margarina, o mano ganhou. Nossa, Doriana, o negócio é o seguinte. Doriano. Doriana, velho. Não, mas isso até às 18, depois passa a ser Doriana. O negócio é o seguinte, Domênico Gato. E você que é mal informado, o Corinthians ele não tem shows no próprio estádio, por opção do próprio clube que falou que só vai ter o estádio justamente para jogos de futebol. Isso. E vai tentar alocar ali para tentar colocar lojas ali para aparecer. Que não consegue pagar. Em breve teremos o Wesley Safadão. O Corinthians não depende de Katy Perry para pagar nossas contas. Mas tem casamento lá, não tem? Tem. Tá? Katy Perry foi no nosso estádio, você não vem agredir, não, que você não sabe se ele é palmeirense. Você tá agredindo. Não, mas você não tá Katy entendendo. Katy Perry não paga show, não paga nosso estádio, não, hein? A renda da Katy Perry não é do Palmeiras, é da W Tour. Então, não tem nada a ver com nós. Mas eu não agredi o Palmeiras, eu tô falando do estádio. Aí, por exemplo, a Katy Perry, ela pode fazer show no estádio do Palmeiras, que a renda não vai pro Palmeiras, ou pode fazer no Morumbi. Tem uma parte que vai pro Palmeiras, sim. Ah, mas é merreca. Não importa. Acho que é o valor dos dogs. Eu queria saber o valor dos dogs. Hein, Virami? 10% daquele montante, hein? Olha, 1% de muito é bastante. Fora se é, você tá louco. Até o Racionais tem medo de fazer show lá no Itaquerão. É longe. É. Mas o cara não tem medo de sair com 3 homens. Gangbang! Gangbang na veia! Isso! Gangbang na veia! Você sai com 3 caras ao mesmo tempo? Olha, quem dera, viu? Mas... Hélio Pérez diz aqui, Dodô, pede para o Mano falar sobre o fato do nosso Corinthians que decidiu não fazer parte do FIFA 16. Perdeu um marketing muito bom. Não é que perdeu o marketing. O Corinthians ele assinou com a concorrente. O Flamengo também. Corinthians e Flamengo, porque... Assinou com quem? Esse o jogo... PES 2016. O PES 2016. Com GTA! O Corinthians ele assinou aí a FIFA, o FIFA, no caso aí a eSports, que oferecida a quantia de R$30 mil pro Corinthians e pro Flamengo pra deixarem utilizar a marca no jogo. Não, A Konami... Ofereceu 600 mil. PES. Ofereceu 600 mil pro Corinthians e 600 mil pro Flamengo. Essa é a notícia. Vale a pena, né? O Corinthians, aí o Corinthians autorizou. Preferiu, viu, maninho? O quê? Pra não ter problema com a arbitragem, ele preferiu colocar Corinthians e Flamengo. Não, tô passando a informação. O Corinthians ele recebeu a quantia aí. Um ofereceu 30 mil, outro 600 mil. Não precisa falar o que aconteceu. Tá bom. E aqui entre nós, o outro jogo é melhor, né, viu, do mano? Qual? O FIFA é melhor que o PES. Bom que paga mais, bacana. Não, sim, eu tô falando o jogo qual é o melhor. Pra mim não interessa qual o Roberto pagou. De Andrade, ele não joga. O melhor o Roberto de Andrade, ele quer saber quanto pingou. Ele não joga o Roberto Andrade? Tá, ele quer saber quanto pingou na conta. E o Mário Gobbi jogava videogame? Ele não quer saber quem é melhor, não, é verdade. Estádio 97 partindo pra mais ouvintes. Vamos pros ouvintes. Em nome de impermeabilizantes, Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções, as do robô tocou. E ouvinte para participar aqui, 3284-7097. Alô? Alô? Ele caiu, ó. Desligou na sua cara. Caiu do menos. Desligou na minha cara, parece. Ah. Alô? Alô? Alô? Aí, ó. Alô? Quem fala? Opa, é o Paulo Alves. Ô, Paulo, você tá onde, cara? No ônibus, no trem? Onde é? Porta-mala. Porta-mala do carro. Ô, Paulo, tá dentro da onde? Paulo, é dentro da onde? Ô, Paulo. Eu tô no Viva Voz, tô no carro. É, mas é melhor então você encostar tira. O carro e parar aí, porque... Não, não precisa encostar. Sacrifica aí a sua participação aqui no estádio de 97 pra tomar a multa. Mas só tira do Viva Voz. Aliás, não, multa que mais tem em São Paulo. É, tá ruim, tá um pouco ruim, mas vamos tentar ver, vai. Quantos anos você tem, velho? Vamos lá. 5.0, mano. Que idade? Ah, fala aí. Qual que é a tua idade? 5.0. 5.0, meu. 5.0 hoje de novo. Tá. Mas, ó, amigão, tira do Viva Voz porque a ligação tá ruim. Qual que é o nome completo, tá, velho? Paulo Roberto Alves. Paulo Roberto Alves? Isso. Qual que é o bairro que você mora, Paulo? Esse aí é o nome do bairro, viu? Ah. O nome do bairro é Mauá. Mauá, vai ter festa amigão, véia, hein? Mas o amigão, tira do Viva Voz. Mauá, o bairro de Mauá é São Caetano. Ah, beijo. Ah, bairro Mauá. Ah, pensei que era em Mauá. Não, não, porque em São Caetano tem um bairro chamado Mauá. Sexta-noite, eu fui pra Mauá. Mauá vai ter a festa velha lá. Sexta-noite, eu fui pra Mauá, mas não Mauá e São Caetano. Foi eu e o Robertinho aqui da rádio. Você foi pra lá? Fomos lá no Live Beer, eu e ele. Aqui Mauá nisso? Eu e o Robertinho da rádio, fomos nós você dois lá. Não? ABC. Que mal, Anis. ABC. Não, mas é verdade, só um minuto, Domênico. Você tava caiu saindo. Aí, ô, Domênico, você tava saindo com a gente no elevador, lembra? Tava eu, você e o Robertinho. Sim. E eu falei, Robertinho, vamos lá pra Mauá? Ele falou, bora. Falou. Aí no verdade. Live Beer, a gente tava falando, vamos no Live Beer com ele. Falou. Ouvi um rock and roll, tomar umas aí. Eu bati o Robertinho, é um truta. Verdade. Acharam eu a velha, eu que levei o Robertinho a primeira vez lá no Live Beer. Olha aqui, a velha está. Abraço pra galera lá. Velha, acharam, a velha está no castelo, presa. Saudade, viu? Tá presa. Aí o que vai acontecer? Dia 16 de outubro, um ouvinte vai ter a oportunidade de soltar a velha. Quem conseguir soltar a velha ganha libertar a cabine do navio da velha. Sim. Pro ano que vem. Olha que legal, prêmio bacana, hein? Bacana, tá bom? Legal, vai ter o grupo Metrô por lá, os DJs, vai ter festa em dois castelos. Gigante bom de querer bem. É, vai ser legal pra caramba. É só se ligar. O Mota vai de Elza, né? Ele prometeu. Ele estava outro dia no Danilo Gentil. Quem é o grupo Metrô? É. Gentili. É. Então tá bom. Ô, ô Paulo. Oba. Time. Oba. Time. Time? Sim. O time é o que tirou vocês do G4. Olha o Santista aí. Não sei quem é. Evidente. É o Santos, velho. Evidente. Fala aí, Domênico. Fala do Santista aí. Quem tirou nós do G4 foi o Chapecoense, não foi o Santos. Não, tomou lugar. Quem tomou o lugar foi o Santos. Se a gente ganhasse, não era o Santos que ia tirar. Ah, o problema é o tal do C, né? Não, mas quem tirou o Palmeiras do G4 foi o Chapecoense. Quem ocupou o lugar do Palmeiras foi o Santos. Falou errado, ele foi mal. E fala do Santos aí. Eu erro de concordância. Já foi. Ô, amigo, você acha que a Copa do Brasil aí, o Santos ganha com facilidade, vamos terminar em quarto mesmo no Brasileirão? Cara, eu acho que a Copa do Brasil a gente leva e eu acho que a gente ainda sobe para terceiro no Brasileirão. Viu? Tá, o próximo jogo é contra o Grêmio, você acha que tira então, bem do Grêmio? Eu acho que tira, acho que o pessoal vai estar bem motivado aí para pegar esse... Pra diminuir essa diferença e brigar pra ultrapassar o Grêmio aí. É Porto Alegre, troca? É lá em Porto Alegre. É um pouquinho complicado, né? Complicado, ainda mais que pro Santos ganhar fora de casa aí é bem difícil. Se né? fosse na Vila, eu diria que o Santos era muito favorito. Você acha agora que 15 pontos é muito? É, mas o Grêmio é igual aquele. O Grêmio é igual aquele cara que fica paquerando a namorar a menina e a hora que chega junto dá pra trás. É a Domênica! É a Domênica. Você acha que o Grêmio chega pontos, na reta final, ele não, cadê o Vieira? Não é tá aí, isso, né? Cara? Vieira tá dando pra trás. Ô, Smigo, como é que então, Vieira sabe bem o que é isso aí. Smigo. Ô, Vitor, você acha que 15 pontos é muito? Dá pra chegar, hein? É bastante, cara, mas não é impossível, né? Eu não duvido nada de ganhar esse título, né? Olha só. Eu também não, viu? Eu acho que a meta é disputar o título, cara. É 5 vitórias só na frente, Corinthians. Se tivesse umas duas rodadas, ainda não. Eu acho que é tranquilo. Oh, os últimos 12 jogos do Santos na Vila Belmiro, o Santos ganhou 12. Tá, eu não sei, que vem, cara. Vamos falar acho que é bem possível. Ó, você gostaria de jogar os dois no Pacaembu pra dar uma chance pro São Paulo? Negativo, negativo. Mas vocês viram que eles estão com medinho, né? Mas por que que o... É, já pediram, pelo amor de Deus, né? E o Palmeiras também, parece que tá o Paulo Nobre já senhor. Disse. Quem é Paulo Nobre? Respeito São Paulo, senhor. Tá dormindo, com medinho. Acordou do nada. Opa! Aí, respeito São Paulo, senhor. Sua, aí, não, ó, senhor. Ó, vocês que tem que respeitar o Santos, cara, porque tem que jogar na nossa casa, não... Um jogo no Morumbi e um jogo na Vila. Mas por que que São Paulo tá oferecendo pra Caimbu? O São Paulo não tá oferecendo pra Caimbu. Quem oferece alguma coisa aqui é o Santos. Pô, o Leão Lobo que propôs esse negócio aí de jogar dois jogos no Caimbu. Parece que o Paulo Nobre também pediu, hein? Não, o Paulo Nobre jamais pediria porque nós temos um estádio bom. Ah, velho. Nós temos um estádio decadente. Agora é o seguinte. Assim, E quando faz esse tipo de coisa. Não, não é apelar. É que quem tem estádio bom tem. Quem não tem, fica quieto. É estádio cheira novo. E outra coisa. Eu também. Às vezes cheira novo, né? Às vezes quando o outro é bobinho, você faz esse tipo de coisa. Se aceitar, aceitou. Você é trouxa. Quer dizer, é bobo, é? Não sei, se aceitar. Ó. Não aceitou, não. E saiu o veredito aí, 2 meses fora uma frouxa, viu? Entendeu? Falei? 2 meses fora. Falei, mano. No jogo agora, brasileiro. Agora falei. Sendo bem parcial. Não se machucar. Bem parcial. Pelo momento, e o time, não tô falando de elenco, não tô falando dos 11 que jogam. O time do Santos é superior aos outros 3 da concorrentes da Copa do Brasil. Ele é superior. O problema é o seguinte, que ainda tem um mês para... A Copa do Brasil não é assim, então, viu? Porra? Mas aí que tá, vovó. Assim, superior. Não, você viu que é superioridade. Na minha opinião, o time de 11 do Santos é melhor. Ah, time de 11, eu acho. Agora, como é daqui um mês a competição, o Santos pode perder um jogador contundido, pode acontecer alguma coisa. Ele não tem elenco. Agora, o time... Então não é superior. Calma. Se for um time, é superior. O time do 1 ao 11 do Santos, eu entendo o que eu estou dizendo. O time do 1 ao 11, sem contar com o banco... Sem contar com o banco concordo, e concordo. Jogador pra colocar, o Santos é melhor que o Palmeiras, que o São Paulo, que o Santos. Os atacantes do Santos é melhor. Se não, se precisar usar banco, o Santos perde. Os meias são melhores, os laterais são melhores. O Santos tem 4 jogadores hoje, 4. São muito bons. Estão jogando uma barbaridade. O Renato, até os zagueiros são melhores. O Renato, o Lucas Lima, o Gabigol. E o Ricardo Oliveira. O Giovani tá machucado. Mas né? Tá voltando. Então, mas não, tô falando que você tá jogando. O Giovani joga muito, mas tá voltando. Ah, esse time do Santos é bom pra caramba. E aquele moleque também aí, o Thiago Maia. Thiago Maia tá jogando pra frente do Santos, é muito bom. É Thiago Maia, Renato e Lucas Lima. E na David frente Braille, tem lá, o David aberto Braille nas também. Pontas aí, o Gabigol. Do outro lado, o Giovani, que vai voltar. E o Ricardo e um cara que ninguém fala muita coisa, mas é um goleiro muito bom, que é esse Vanderlei. Ele é muito bom goleiro mesmo. E o outro quer o chamagol? Não, chamagol ou outro quer? Não, senhora, não vem com essa, não. Chamagol, Vladimir, reserva. Eu falei que o Vladimir chama gol. Não, vem falar isso, não. O campeonato paulista, não. Que o Vladimir se machucou no campeonato paulista. Então. O Vanderlei tá jogando, se fosse cara, não. É outro chama gol. Você não me. O senhor pegue a gravação, senão eu vou pôr o senhor na vara de novo, vou processar. É o seguinte: o bom é o Vanderlei, o Vladimir chama gol. Não, mas até os laterais do Santos também, o Vitor Ferraz tá jogando o Zeca bem. O Zeca é bom jogador. Tá jogando tudo bem. O David Braz ali não tá comprometido. E o Paulo Ricardo é o bom zagueiro. Não, mas não, mesmo o Santos não tendo. Não. É a opinião do Portuga. Tem um elenco melhor do que o do São Paulo hoje. Não, ele tem um time. O regulamento da Copa do Brasil é muito diferente. É. São Paulo faz 1-0 aqui, chegou na Vila, achou um gol. É verdade. Complica. O regulamento da Copa do Brasil. Exatamente. Mata-mata. O Palmeiras tirou o Grêmio e o Grêmio era melhor, lembra? E vice-versa também. O Santos pode chegar aqui, fazer um gol e depois administrar o jogo na Vila Belmiro. Pode também fazer. Ó, e digo mais, Domenico, esse critério de desempate pra mim é uma grande porcaria. Não, eu gosto, fora, você não legal, gosta? Eu acho uma porcaria. Eu acho que inibe o time da casa sair. O time da casa, ele não ataca e não se expõe. Com medo de tomar gol. Concordo com o mano. Aqui, ó. Pera só um minuto. Isso é bobagem. Falar que inibe o time. O São Paulo foi lá pra cima do Vasco e meteu 3. Para. Mas o Vasco é um time morto. Era o Vasco. O Vasco é uma porcaria, Domenico. Isso é só quando convém. Quando o time ganha de 2-0, 1-0, 2-0. Ninguém fala isso. Mas eu acho que se houve uma diferença de gols ali que foi, talvez, está nada no outro jogo, por exemplo, 2-0 e depois 3-1. É pênaltis, velho. Tem que ir pros pênaltis. É verdade. Pra mim, esse negócio de. Ai, sei lá, tem que empatar. Pra ir pra pênaltis, tem que ser 2 resultados iguais. 1-0 lá e 1-0 aqui. Eu tô tomando 2-0 e 3-1 pra mim é a mesma merda. 2-1 e 3-1. E a regra que começa tem que ir até o final. Também acho. Na final mudou o regulamento. A Libertadores é assim. Poderia ser decidido em field goal, o que vocês acham? É boa. Aliás, cada jogão isso aqui. Luiz Abidal disse aqui, ó. Portugal é engraçado, hein? Agora o Santos tem o melhor time. Há 2 meses atrás, dizer que não ia nem chegar entre os 8. Ô, Abidal, é o seguinte. Vou responder o Abidal de novo. Quando foi a final Santos e Palmeiras e me perguntaram quem venceria, eu disse Santos, eu usei o mesmo argumento. já há 3 meses atrás. Então eu não vou mudar agora. Na minha opinião, não sou o dono da verdade, estou longe de ser. O time de 11 do Santos está bem mais entrosado, tem um ataque mais poderoso, a defesa melhor colocada, o meio campo melhor do que os outros três. Agora, se você for falar de elenco, ele talvez seja o que tem pior. Porque ele não tem reposição. O Marquinhos Gabriel entra bem. Marquinhos Gabriel tá entrando bem. Mas, por exemplo, o Nilson é um grande centroavante. Mas Ferron zagueiro, quem joga? O Erley? Não, o Nilson não. Ferron zagueiro, quem joga? O Erley. Joga o Erley, infelizmente. Ferron Neto lateral, Beirola é um Luan melhorado. Mas Neto todo Beirola mundo é tem peso morto no elenco. Vamos parar de bobagem. Por exemplo, se não jogar, por exemplo, o Fagner no Corinthians, vai entrar o Edilson. O Edilson. Todo mundo tem o peso morto. Pô, mas o Edilson bateu lateral pro gol do... Para. Então, querendo ou não, gente, tem que saber analisar. Tudo bem, o elenco, ele pesa, ele conta, claro que conta. Mas você não pode, talvez, aí achar que todos os jogadores que vão substituir os titulares vão ser do mesmo nível. Nem mas eu não acho que, eu acho que o Santos tem a favor dele a Vila Belmiro também. Nenhum time daqui tem a força que o Santos tem jogando em casa. É isso aí. Paulo, manda o seu abraço aí, meu velho. Vamos lá. Corinthians tem. Corinthians. Acho que é. Paulo. Mas tá um ponto atrás do Santos em termos de aproveitamento em casa. E o Santos tem um jogo a mais. Como assim, peraí? Ele tá ocupado. Ah, sabe o que ele tá fazendo? Tem guarda. Aí, agora... aí. Tem guarda. Então, cara, é assim. Peraí, como peraí, Paulo? Ó, o Domenico derrubou. Me ajuda aí. Derrubou o cara, hein? Sabe que derrubou? Tem um no ar, Paulo. Obrigado, Paulo. Um abraço, hein? Derruba mesmo. Ah, não é. Vai fazer o quê? A gente não tem tempo de esperar. Ah, tá aberto aqui, não fala? Tudo de bom, Paulo? Um grande abraço pra você. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Agora, Benjamin, fale de incorporadora Esser. Vamos lá. Vamos lá. E olha só, você que tá procurando imóvel, vou dar a dica, hein? Pode ir lá na Esser, porque eu vou te falar, a Esser é uma empresa que tem uma baita de uma reputação e clientes realmente satisfeitos. Lá na Esser tem negociação flexível, atendimento transparente, personalizado, localizações privilegiadas e imóveis com altíssimos índices de valorização. As pessoas ficam falando crise. Ó, meu amigo, ficar em casa sentado chorando, esperando crise passar, não vai adiantar nada. É a hora, vamos à luta, criatividade, é hora de comprar imóvel, sim. E olha, para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Então, se eu fosse você, também faria parte dessa estatística, hein? Pode ir na Esser, olha, não precisa ter dúvida nenhuma. E aproveite também para você conhecer a Esser Store. Fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, que casa agora dia 16 de outubro. Ela te ligou, Dodô? Ela me ligou, Paula Gil? Não. Porque ela quer que você toque no casamento dela. Faremos o casamento, com certeza. É. Só que pra ligar. O que ela me pediu, eu falei... Vou mandar um e-mail pra mim. O que ela me pediu, eu falei, só o Domênico. O que ela me pediu, eu falei, não sei te responder, mas pagando, ela quer só axé e sertanejo. Eu falei, olha, mas o Domênico toca o que o cliente pede. O cliente quiser. O Domênico é profissional. Profissional é profissional. Então, Paula Gil, liga aí pro Domênico. É, Ser Dodosito! Muito obrigado. Esse é o Estádio 97, na Energia 97. Agora o Mano vem com um recado de Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. É, amigão, e o Dia das Crianças está chegando, hein? E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar na Kidzânia. Você não sabe o que é a Kidzânia? A Kidzânia, amigão, é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. É uma experiência muito, muito, muito legal. Tanto para a criança, quanto para o pai também. Ó, e ali tem inúmeras fábricas ali que a criança pode trabalhar e depois trocar por uma moeda chamada Kidzu. Ela pode trocar depois por alguns itens que tem dentro da Kidzânia. É muito legal, cara. O bar, ele tá pensando em deixar a rádio. Aqui. Tá certo? A deriva. E trabalhar na Kidzânia. Muito mais legal trabalhar na Kidzânia do que aqui na rádio. Legal. É, mano. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui e disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano. E esse kit é top mesmo, hein? Eu uso, meu Deus, antitranspirante, pós-barba, tudo. Tudo da Bozano é top. Além de ganhar esse kit top da Bozano, ele ganha também um par de convites pra Kidzania. É, amigão, é um convite pro filho e um pro pai, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, seu estádio 97 pela Energia 97, meus amigos, festa bacana que vai acontecer lá em Mauá, hein? Ah, vai ser legal. A velhinha está aprisionada na torre de um castelo e nós faremos uma festa para soltar a velhinha. Aliás, são dois castelos, viu? Vai ser dia 16 de outubro e tá chegando, hein? Olha, vai ser a festa lá no Monte Castelo Eventos, lá em Mauá. Teremos duas pistas, uma em cada castelo. Numa delas vai se chamar The Lords of St. Paul. Teremos os DJs da Energia Véia e o show da banda Metrô. Lembra disso aqui, ó? Seu beat acelerado. E tinha outras músicas legais, né? Tinha o Sândalo de Dandy, que a gente adora por aqui. O Tititi, Tudo Pode Mudar, Johnny Love. Muito legal, hein? Já na segunda pista teremos The Kings of ABC. Os DJs que marcaram a época na história do ABC. E os castelos, olha, são de verdade. Só você estando lá pra você ver que é realmente muito legal mesmo. Você vai se sentir na era medieval. Todas as informações sobre pontos de venda, sobre tickets de transfer para essa festa, tudo isso lá no site festaenergianaveia.com.br. Acesse para ter mais informações. Teremos transfer também para essa festa, saindo de quatro pontos de São Paulo. Vai ser bem legal mesmo, tá bom? Acesse festaenergianaveia.com.br. Acesse agora mesmo, realização da promoção e a promoção exclusiva Energia 97 FM, certo? Sim. Deixa eu usar essa música de Vivi. De trilha, pra gente ler algumas mensagens que chegaram também pelo aplicativo, ó. Sem polêmica, tá? É, sem polêmica. É. Ó, o Rafael Marques mandou aqui. Sou o Rafael Marques, ouvinte de vocês há 5 anos. E sou fã de vocês, hein? Minha mulher volta todo dia comigo do trabalho e disse que o programa tinha que ir pra televisão sábado à noite, hein? Abraço. Não, sábado à noite sábado a gente sai. Sábado à noite tem que descansar. Sábado à noite a gente dá um rolê. Não... Sábado à noite não dá. Tem eu tenho família, filha. É, não tem jeito, não. Sábado à noite. Eu tenho carnaval, eu tenho família. Não, não dá, não. Tenho família, viu? Amigos. Eu tenho amigos, família. Rafael Navarini diz o seguinte: Dodô, você não acha que os jogadores do Palmeiras já estavam em ritmo de folga dos 10 dias? Abraços. Olha, parecia pelo jogo, mas não tem folga do quê? Campeonato não acabou ainda, o ano não acabou, pô. Rubens Santos. Oi, pessoal, sou corintiano aqui da Zona Norte, próximo do Mocotó. Vila Medeiros aí. Vila Medeiros. Eu estive aí com o Mano, a gente foi gravar, e o Mano gravou uma campanha lá, uma propaganda lá. É o nosso lugar. Lá é bom pra caramba. Um abraço pro Rodrigo. Curtiu o Mocotó? Rodrigo Oliveira é sensacional, velho. E... tem que levar a Renata, que quer ir lá e você não leva. Oh, eu comi... bacana. Esse cara estraga prazer, né? Será que eu comi de amanhã à noite depois da rádio? Então, a Rê tá ouvindo. Legal, então aí, Rê, cobra mesmo. Cê é, o puta no babaca mesmo. Você sabe que a Rê tá ouvindo, ele estragou a surpresa. Oh, e aí ele continua dizendo, ele gostaria de saber do Dodô se é verdade a história da vinda do Pirlo pro Palmeiras. Ah, tá de brincadeira, né, velho? Aqui ah, falou foi um olha. Site americano. Não, meu Deus! Fez um com a Anelka. Mandou a Anelka pro Galo. Fala, Benjamin. Junto com a Anelka. O Anelka ia se apresentar onde mesmo? Né? Ele vem junto com o Tevez pro Corinthians. Ah, mas o Atlético Mineiro não perdeu nada. É. O Tevez já jogou aqui, idiota. Não, mas agora não volta. Ah, então chega. Já jogou. A Anelka comemora o gol fazendo saudação nazista. E aí? Sorte do Galo que ele não veio. É. Mas não duvido, não. Caiu minha música. Eu não duvido. O Pirlo já sabe. Não, não é. Eu não acho impossível. Vocês gente? Acham difícil? Eu não acho. Ele tá em final de carreira. Impossível não é. Ele tá nos Estados Unidos ganhando caminhão de dinheiro. Seria, só por isso. Seria impossível que o Pirlo tivesse com 30 anos, 28 anos, no auge. Sim, mas agora não. Quantos anos ele tem? Mas muitos. O problema, Domênico, sabe o que é? Por exemplo, ele até poderia vir. A China paga muito. A Arábia paga muito. Mas às vezes o cara não gosta de morar lá. O cara fala, ah, lá no Emirados Árabes é muito quente, na China eu não vou me adaptar. Mas, porra, o cara ganhando um caminhão de dinheiro nos Estados Unidos, é o caso do Beck, é o caso desses caras, Drogba. É, difícil, né? Tá, os caras vão pra lá, Domênico. Quem não gosta dos Estados Unidos? Não tem jeito de não gostar dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos é... Ó, e pagando lá um caminhão de dinheiro... Vendo pelo lado que o R4 falou aqui, que o Pirlo é mais novo que o Zé Roberto. Mas eu acho que o Zé Roberto tem uma genética que se cuidou de uma maneira na carreira, talvez... Que o Pirlo não tenha as cuidado. Mas, eu não sei, mas em marketing o Pirlo é bem melhor que o Zé Roberto. O marketing seria maravilhoso. Mas em campo, será que ainda segura? O Zé Roberto joga lá no segundo tempo. O Zé Roberto só voltou pela proposta financeira que o Palmeiras fez também. Ele tava jogando aqui no Grêmio também, ganhando caminhão de dinheiro. Se tivesse a chance, por exemplo, do Zé Roberto permanecer na Alemanha, onde ele gosta e diz que vai voltar a morar. Se ele estivesse jogando no Bayern, por exemplo, recebendo o que ele receberia aqui no Palmeiras, ele ficaria lá, que hoje, não teve proposta. Não, hoje não. O Zé Roberto é um cara que chegou num patamar da vida dele Que dinheiro é... Mas ele falou que vai voltar a morar na Alemanha. Isso é outra quando história. Ele se aposentar, mas ele falou que ele vai voltar a jogar no Brasil e tal. Tem uma coisa que o Zé Roberto não precisa hoje. É de turu. E é de turu. É, também. Tá bem já, o Zé Roberto, peguei no estágio que não precisa de imagina. O Zé Roberto é um daqueles caras com uma cabeça incrível. Cara que fez... Cara que fez soube fazer... Fez o pé de meia dele. Eu vivo bem com mil reais. Ele fez pé não, ele fez a perna inteira. A perna inteira, mas tá certo. Soube guardar dinheiro, é um cara que não gasta, é um cara meio... Mas pra que ter tanto assim também? É tanto, o cara trabalhou, quando o cara pagar, ele falou, não, não quero, obrigado. Por favor, de dividir as despesas ali. Divide a tua. Não, eu dividiria, se eu ganhasse bem igual a eles, eu dividiria sem problema. Dividiria, mas com quem? Eu sou a favor da distribuição de renda, Domênico Gato. Lá uma vem. Pessoa não pode ganhar um milhão de reais por mês e outra ganhar um salário mínimo. É o Bolsa Manilha, é a Bolsa favor, do Mano. Eu sou a favor, sim, da distribuição de renda. Eu acho que todo mundo pode viver bem com 1.200 reais. Vai pra Cuba. Todo mundo, o que eu digo do 1.200 é por pessoa. Não tô falando, por exemplo, um cara sustentar a família de 6 filhos. Entendi. Aí não tem jeito. Mas se cada um dentro de casa tiver um custo, Domênico Gato, de 1.200 reais, todo mundo vive bem. E o legal é que você não dá um pingo de risada. Você é um cara que sua testa parece um Sharpay. Num franzida, sabe e é você fala aqui? Sério. Sabe o que é isso aqui? Trabalho. Preocupação. É com trabalho. Trabalho. É. Tá bom. Vamos então ao último. Hoje é o último ouvinte de hoje. Ai, mano. 32847097, em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença, hein? Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Olha o azul botando aí. Vai lá, gostosa. Meu ouvinte para participar aqui, alô? Opa, quem fala? É o Gato de Caio. Como? Alberto de Carreira. Tá ruim a ligação, hein, Alberto? Tá no Viva Voz, né? Tá no Viva Voz. Esse Viva Voz é ruim lá pra ouvir. Os próximos que ligarem, por favor, não fiquem no Viva Voz. Não dá pra ouvir Viva Voz. Porque não dá pra fazer. O outro lá caiu lá. Ó, Viva Voz, gente, ó, por gentileza, o ouvinte que estiver nos ouvindo agora. O negócio é o seguinte, Viva Voz, cara, você só tem que utilizar quando você for fazer uma massagem cardíaca em extrema alguém. Extrema urgência. E estiver falando com o atendente do SAMU lá ou do Corpo urgência. De Bombeiros. Porque aí você precisa aí da sua palma da mão pra fazer aquela pressão no peito exatamente, da pessoa. Exatamente, você não pode usar a mão pra atender o celular. Enquanto vocês ligarem na rádio, por gentileza, deixe no modo natural. Ficar ruim de ouvir. Porque o Viva Voz é muito ruim. Se não, você ferra tem a gente. Tem como parar o carro aí não, brother? Fica não. Ruim, né, Dom? É, não, agora tá bom, agora tá sim. Bom. Agora sim. Ó. Ó, liga o alerta e para na marginal. Qualquer coisa, o carro quebrou. Quebrou. Agora eu paro mais no lugar que passa. Boa. Bom, vocês viram ontem, rapidinho, no Rio, um casal, uma senhora... Pô, que chato isso, hein? Uma senhora de ser um casal... GPS, né, levou eles para outro lugar lá. Não, o Waze, ela botou no Rio... Foi o Waze em Niterói. Ela colocou o nome da rua, só que ela não era aquela... Era a rua, era avenida, né? É, ela trocou uma era avenida e outra era rua, parou mesmo na favela no Rio. Os caras desceram o dedo lá. Desceram o dedo. Pior que mataram a mulher e o cara não acertou o tiro no senhor. Mataram a senhora. O senhor desceu, falou que não era polícia, que não era nada. Os caras, não, vamos ver, verificar. E ele, pô, preciso levar minha mulher pro hospital. Ele tomou os caras, não, calma, vamos ver. Revistaram o carro, viram que não era, só pode ir. Não, só não, deram coronhada nele. Deram, também, né? Deram coronhada nele e a mulher mataram. Os idiotas. Não acontece nada. Brasil. O Brasil é o seguinte, o Brasil parou no Código Penal há muitos anos. Não muda porra nenhuma, qualquer um convidado Deus vará. E o engraçado é quando a polícia age, um monte de gente. Nossa! Tem matéria, tem tudo, nego filma, põe o policial. Aqui é difícil trabalhar, viu? É. A polícia. Esse país é uma vergonha. Esse país é uns crescentes. Manda o nome completo, brother, que nós estamos atrasados aqui, vamos lá. É Alberto da Silva Lira. Quantos anos, cara? 40. Você é parente do Ailton Lira? É. Jogou muito, hein? Jogou pra caramba. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro na cidade de Caieiras. Caieiras. Ó, Caieiras é nós. Eu fui vizinho do Marcos Assunção aí. Marcos Assunção é um grande amigo meu também. Eu conheço ele. Vou te falar que cara gente boa ele, hein? Mas meu? É amigo até que ponto, velho? Você tem o zap do cara? Não entendi. Você tem o zap do maluco? Até o Instagram. Ah, então não é amigo, velho. Não é amigo. Amigo é quem quer frequentar a casa no Natal, vai lá e come uma coxa do frango. Deixa eu falar, o Marcos Assunção, baita cara legal, velho. Coxa do frango. Marcos Assunção é gente boa pra ganhar. E o Marcos Assunção, Domingo, tem uma das tatu que ele tem, é uma letra dos Racionais. É mesmo, é? Ele é um grande camarada mesmo. Ele é muito gente boa aqui na cidade, ele ajuda. No final de ano ele ajuda o pessoal aqui. Tá muito certo. Um abraço pro Marcos Assunção. E o time, brother? Palmeiras, né? Opa, nós! não tem X não, só ligou o Verdão aqui. Não, ligou o corintiano, tá louco? É, mas ligou cinco palmeirenses ligou. É, nós. Não, não ligou. A palmeirense. Não adianta, Domênio. Não adianta dar entrevista. Não adianta. O que é isso aqui? É o mundo das lamentações 97, velho? Ah, mas tem certas coisas que não tem como explicar mesmo. Tudo bem. Sinceramente, com todo respeito e tal, a gente... Não, mas não tem problema. Ô, Domênio, cinco do Chapecó United... Não tem problema. Não tem como explicar. É, não tem. Não, é muito vergonhoso. Eu sei que é, eu sei, mas... Triste. Mas nós sabemos disso, viu, Portugal? Não tem problema, nós sabemos disso aí. É. Sabemos. Não tem jeito. Só que os nossos rivais não ganhamos de todos eles. É. Não ganhava é nenhum deles. Isso é fato também. Então, pronto, tá tudo certo. Não. Sim, sim, ganhamos. 2-0, sim, 2-0. Não, do Corinthians. 2-0 e 3-3. Ganhamos lá. Do lá Corinthians, na Arena Galinha. Ó, do Corinthians em 6 pontos. Arena Galinha é a sua casa. Você tem uma ideia? Aqui, onde a senhora dorme espetada no sabu. A casa é isso. A sua casa é pesada, velho. Cadê o juiz? Parece o juiz de ontem. Eu sei que perder pra Chapecoense é muito ruim. É triste. Mas dos rivais não perder. Ó, do Corinthians nós levamos 4 pontos de 6. São Paulo, 4 de 6. Do Santos, nós já levamos 3. E a gente levou um título. Que título eles levaram? Brasileiro? Paulista. Brasileiro? Paulista. Foi de brasileiro? Mas ele ganhou mesmo, Paulista. Bateu com o Miguel na tua testa. Campeonato brasileiro, para. Tô falando de campeonato brasileiro. Ou eu tô falando de outro campeonato aqui? Campeonato brasileiro, o Corinthians será o campeão. Se o Palmeiras fosse campeão, Paulista... Corinthians será o campeão do brasileiro. Não, não é isso. Não. Eu tô falando de campeonato paulo. Sim, tô falando do brasileiro. Palmeiras foi quando? Foi brasileiro, tá certo. Então tá, o Corinthians e Palmeiras, foi campeonato brasileiro. Então, e quem vai ganhar o título brasileiro? Estamos falando de campeonato brasileiro. Eu tô falando de título brasileiro. Se o time vai ser o campeão, o meu vai. Mas já ganhou, então fica quietinho. Se não ganhou ainda, calma. Então chupa, velho. Calma, o Atlético tá chegando, hein? Eu tenho informamento, viu, Jojo? Dá uma saricada no sabu. Talvez o segundo jogo da Copa Brasileira não dê pra jogar na arena. De novo? É porque... Ué, qual dos shows, ué? Tem não é legal show. Tem show lá. O cara inveja. Rei Charles. Rei Charles morreu. Eles invejam Charles, de tudo. Fala. Eles têm inveja de tudo. A gente tem estádio melhor. Tudo que mais, estádio? Então... Seu estádio abriu a Copa? Seu estádio vai abrir a Olimpíada? Isso não significa que é melhor. Não significa que é melhor. Abriu 7-1? É, essa mesmo. Graças a Deus. Mas ainda bem que não ficamos com essa marca, né, vovó? Quem ficou com essa marca aí foi o Mineirão, velho. Ah, mas não sei. Eu não sei. O Brasil tomou 7 foi no Mineirão. Tinha que demolir o Mineirão depois daquilo ali. Ô, Norberto, você acha que o time é ruim e horrível, que vai cair pra Série C também, ou é que tem que ter mais calma, hein? Que é? Não, acho que... O nosso time, acho que falta alguns ajustes. Eu acho que a defesa, acho que peca muito, eu acho, do meu ponto de vista. É, mas, assim, é um trabalho que está aí, está dando uma sequência legal. Acho que não é esse fato de ter tomado esse chocolate, né, infelizmente, que vai apagar o que está sendo feito até agora. Também acho. Acho que tem que ter paciência, né? Ah, eu fui irônica por causa dos ouvintes loucos. O Santos tomou uma piaba aí, não sei ninguém. Acho que o Goiás foi de 4. Esquece o Santos. Foi, tomou no Goiás. E depois foi pro campeonato. Falar em Goiás, vocês ouviram? É acidente, ué. Falar em Goiás, vocês ouviram a entrevista do presidente do Goiás ontem no jogo? Não, eu nunca vi um negócio desse. Sei o que ele falou. O Goiás tá ganhando de 2-0 do Figueirense em casa, com um a mais. O Figueirense virou 3-2. Certo. O presidente, depois do jogo, acabou com o elenco. Você tem ideia? A parte mais light do que ele falou foi o final, que ele falou assim: esses jogadores daí não merecem o meu respeito. Tem grande chance do Goiás cair depois. Então, agora o Goiás vai sair. Você viu a arregaçada que ele deu? Mas o Calil não fez isso com o Atlético Mineiro quando o Atlético perdeu pro Cruzeiro? Aquele jogo que o Atlético poderia ter rebaixado o Cruzeiro, lembra? Fez. Foi 6-0, né? Foi 6. Mas ali tem uma história. Ali tem uma história bonita em Belo Horizonte de sair, viu, mano? É uma pena que não pode falar, mas tem uma história boa. Fala isso, é uma boquinha de graça. Não. Boquinha de graça, aquilo que eu posso provar. Se não posso, não posso falar. Ah, então não ensinou o bagulho. Não ensinou, não. Bonito. Em Minas Gerais tem uma história boa. Vai lá procurar que você vai achar. Ô, Alberto. Alberto, deixa eu perguntar pra você, porque o segundo jogo do Palmeiras vai ser aqui. Vai ser, você achou legal? Você preferia jogar primeiro aqui contra o Flu e depois lá? O que você achar? Isso aí. Ah, eu acho que seria interessante esse dia aqui, né? Melhor, né? O forte nosso, a nossa casa tá sendo um grande aliado nosso, né, nos jogos aí. Então, eu acho que seria legal esse ponto. Verdade. E aí, se de repente conseguir passar pelo Fluminense, quem que você prefere, São Paulo ou Santos? Olha, o que ficou instalado, pra mim, eu quero pegar o Santos. Santos. Os amigos santistas aí, que eu tô doido pra dar uma... Melhor não, velho. Numa dessa toma outro cacete, velho. E aí? Tá, acontece. Não, mas não pode escolher, não. O time que é bom e que tá aí também. Tem que jogar por qualquer coisa. Se quiser ganhar, tem que escolher São Paulo. Mas eu acho que a chance do São Paulo aí contra o Palmeiras aí, o Palmeiras tem mais chance. Não, eu acho contra também, o Santos, eu acho que o Santos é melhor. De que jeito? Tem não. Pode vir quem quiser, pode vir o Santos, o Palmeiras. São Paulo vai passar o rodo agora. Olha, calma. Vai passar o rodo. E se o Osório foi embora, São Paulo... Você tá confiante mesmo? Agora é o melhor time do mundo. Agora. Não, é o melhor time do mundo. Tá confiante mesmo? Eu acho, se o São Paulo jogar completinho, jogar certinho, primeiro em casa, joga fechadinho, acha um gol, sai pra jogar... Time do São Paulo. Mas é melhor que o Palmeiras? Você tem o São Paulo é melhor que o Palmeiras. É melhor que o Palmeiras? São Paulo é melhor que o Palmeiras. Estavam falando da campanha do Palmeiras aí dentro de casa. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, ele tem a oitava melhor campanha aqui como mandante. Ele perde pra Sport, Atlético Mineiro, São Paulo, Inter, Grêmio, Corinthians e Santos. Tá certo. Ô, Alberto, estamos chegando perto do final, velho. Você quer mandar abraço? Só sobre a frouxa aqui que a mãe falou. Ô, Norberto. Alberto. O DM falou pro assessoria da imprensa. Que vai fazer um reavaliamento pra amanhã pra ter certeza. Mas pelo visto. A reavaliação. Já foi, viu? Alberto, manda seu abraço. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço pra todos vocês aí. Acho o programa de vocês sensacional. Como todo mundo fala, a gente volta do trânsito naqueles testes. E escutando vocês aí é muito divertido. Mandar aí um chupa, mano. Vai pro aprender. Inferno, vai. Ó, toma aí um mingau de maisena pra ver se engrossa a sua voz aí. Não, velho. Vai, eu falo fino. Tchau. Jorrei. Mandar uma moela pro... Ô, velho, você usou o gás hélio? Peraí, fala. Mandar uma moela pra minha esposa, Juliane. Boa. Aí, enfim, parabéns pra vocês aí. Obrigado, que continue pra vocês aí. Obrigado, Alberto. Valeu. Um grande abraço. Um abraço, gente. Valeu, abraço, tudo de bom. Esse é Estádio 97, em nome de Esser, construindo com valor. E agora, Benjamin, fale de BV Financeira. Vamos lá, BV. Amigo. É isso aí, Dodozito. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Meu amigo Júnior Aguiar comprou um novo agora, um caminhão. A placa dele é 5555. E agora ele vai aguiar, né? Não fique em silêncio. Meu. Valeu, Julião. Robert, deu sapo. Vai! Então, olha, pensando em comprar teu carro, sua moto, seu caminhão. Aí, meu amigo Júnior Aguiar, comprando mais um caminhão. Cada dia eu compro um caminhão no outro, fui num restaurante aí. Passei ali na Doc Lobo, num restaurante chique de São Paulo. Tava um cara lá, o caminhão parado, o cara só de caminhão. Nunca vi um negócio desse. Então, amigo, vai, faz igual ele. Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3.003.7888, 3.003.7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio pra você, Donozito. Estádio 97, também nome de HDI, né, Sombra? Você tá lá no seu carro, ouvindo Estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros. É debate pronto! É isso aí! Estamos chegando ao final de mais uma edição do Estádio 97. Lembrando que o Fernando Xavier Fernando Xavier Corte garantiu camiseta Estádio 97. Camiseta bem bacana aí, presente da Fit Camisetas. Acesse fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Perto do final, alguém quer mandar abraço, mande. Mande abraços. Vamos lá. Ô, Domênico, eu queria mandar um abraço aqui, ó, pro pessoal que trabalha lá no tour do estádio do Palmeiras aí, a Márcia, a Maria Luísa, o Heraldo, todo mundo que trampa lá, que ouve Estádio 97 todo dia, do Benjamin Bach, apesar do Benjamin falar que ninguém ouve nosso programa, você entende que nosso programa é uma grande porcaria, é, você fala isso, é? Você acha? Todo mundo me zoou. Pra dona Claudete, mãe do Batata, que falou que adora o Pascoal também. Quem não gosta do Oswaldo Pascoal, né? Tá certo. Ela não gosta do Pascoal. Um abraço pro pessoal da Superintendência aí da Polícia Federal também.

Night Sessions.

open up your heart.